MachineCast. MachineCast. Pessoal, tudo bem? Aqui é o Team Blue, bem-vindos a mais uma viagem no tempo, e aqui com a gente, ele, Neilson Lopes. Vambora dar um chorinho repá aí na galera. Chorinho repá. cara, mas, ó, quando eu vi esse nome pela primeira vez, não fazia ideia do que ele tava falando, mas enfim. Quem na veia. É. Também aqui com a gente, ele, Eduardo Filhote. E aí galera, fala, tamo aí de volta na área, é nóis. Hadouken nesse povo aí, ó. Tá bom, tá bom. E também aqui ele, Spider. E aí galera, beleza? Tranquilidade? Então, a frase do dia hoje é a seguinte, né, cara? Defesa pessoal, né? Defesa pessoal. Então é o seguinte, quando você estiver sendo assaltado, não grite socorro, socorro, feito desesperado. Grite, cerveja grátis, cerveja grátis. Você vai ver como tem um monte de gente que vai ajudar você. Vai chegar na voadora igual o Mustafa, né? Dois pés. Vai ver um monte de lindomar voando. Meu Deus, caraca, do céu, cara. Eu achei que ia dizer grit Shoryuken. Mas tá bom, tá valendo, né? Bom, gente, como vocês viram por aí, né, nos posts, nas postagens ou até mesmo no site, hoje nós vamos falar sobre Street Fighter, especificadamente o 2, né, mas a gente vai dar uma pequena pincelada aí no Street Fighter 1, quem jogou, quem não jogou, quem conhece, quem não conhece, mas infelizmente com a falta do nosso amigo aí, o Felipe Zu, né, que está aí no pau de arara, ele tá, aliás, ele tá no tronco, né? Tá no tronco. Ele tá na luta e na labuta, né, cara? É. Lerê. O Zu é igual assim, o Zu é igual a Escravizaura, é a escrava branca lá de Sinistro. Eita, porra. Então, daqui a pouco nós vamos voltar aqui pra falar sobre Street Fighter, certo, pessoal? Então, vamos pro cast! MachineCast, o podcast que vai voltar no tempo. gente, voltamos aqui pra falar sobre Street Fighter. Então, gente, quem aqui acha que existiu Street Fighter 1? Alguém aqui já jogou? Eu joguei. Não, mas eu estou falando de jogar em fliperama, né? Fliperama, eu joguei. Fliperama, tu jogou, Spider? Eu joguei. Eu joguei, fui valente, cara. Fui feliz. Foi velho. Valente? Não. Não, fui não, eu sou velho, né? Valente não, você foi doente jogar essa bosta, mano. Porra. Cara, eu joguei, e vou dizer pra vocês, cara, na época era ferro em volta da máquina. Melhor tacar pedra nos outros, cara. Caraca, quanta raiva no tem coração, cara. Tem jogo pior, cara, tem jogo pior. Tem muito jogo pior. Muito pior por aí, cara. Tem. Bom, se algumas pessoas não sabem aí, né, o Street Fighter 1 foi criado em 1987, né, pelos nossos queridos lá, o Hiroshi Matsumoto, né, que a gente falou lá no Cast 1, quem lembra do Cast 1 aí, 01, sobre o Terry Bogard, né? É. Tá forçando demais. É, pois é. É. Ele foi o criador do Street Fighter 1, né? A gente não sabe se a equipe dele, e junto com o Takashi, né? Se eles só os dois criaram todos os personagens, se foi uma equipe, enfim, a gente não... Eu, pelo menos, não tenho esses detalhes aqui pra informar, né? Mas a gente sabe que foi lançado em 1987, e eu queria te perguntar uma coisa, Spider, tu que jogou no fliperama, eu também joguei, viu? Eu só quero perguntar uma coisa pra ti. Eu joguei, mas eu joguei depois do 2, como a gente mencionou recentemente aí no outro cast. Tu jogou a máquina com 2 botões ou com 6 botões? Com 6 botões. Com 6 botões, seis então botões. Tu não pegou o original. Não, original não, né, cara, porque tinha uma versão normal... E tinha uma versão deluxe que eles falavam, né? Isso, é que é aquela dos 2 botões analógicos. Isso, exatamente. Cara, e o botão de pressão lá, que se, o tanto que se aperta é a potência do golpe. É, na época isso parecia ser revolucionário. Talvez o modo de execução da ideia lá, com aqueles botões enormes, né? Só pra contextualizar aqui pros ouvintes que não temos imagens, né? Vou deixar no post a foto, mas eu vou tentar detalhar como é que era a máquina. Ela tinha 2 botões enormes, um para soco e outro para chute, que dependendo da força que tu colocava no botão, ele dava um golpe. Se tu apertasse, pressionasse ele fraco, ele dava um soco fraco, que as 3 potências que tem no Street Fighter, né? O fraco, o médio e o forte. Então... começou a dar muito problema entre os produtores com a Capcom a respeito sobre... esses botões aí, né, que eram muito caros e coisa e tal, então só algumas máquinas, o Spider falou, né, era a questão das máquinas de luxo. Isso. Então, isso era bem raro de se encontrar. Mas Team Blue, uma coisa que eu tenho que falar desse Street Fighter é o seguinte, cara, a Capcom acreditava nesses caras, bicho, porque esse jogo, cara, o único aspecto bom que eu acho foi esse daí que eles trouxeram. Esse aspecto de botar o layout de 6 botões de fracos e médios e fortes. E algumas coisas da jogabilidade que melhoraram, vamos dizer que 100% no 2, né, cara? Porque os cara acreditavam muito, cara. Foi um jogo muito ruim, cara. Mas tinha outro... Mas pra época, né, era até ruim de jogar. Até pra época era ruim, cara. Era ruim de jogar, né, mas era fantástico, né. Ah, ele foi inovador, cara. E assim, sim, outra coisa que tinha diferente também, Nilson, concordo com você aí em tudo, mas a skin dos personagens, por exemplo, fazia diferença, né. Porque você já tinha jogos versus na época, né. Por exemplo, tá falando dos sprites que é, porque tinha aquele karatê sem vergonha lá, que usava 2 alavancas, por exemplo. Mas o Ryu é muito genérico ali, cara. Ele é um lutador de karatê com sapatilha? Mas que porra é essa, cara? mas o Akuma apareceu de sandália, cara. Chinelo, cara. Mas aí o Akuma usava umas polainas, cara. Mesma coisa. Era uma baiana de pau. Era uma baiana de pau. Mas aquele chinelo japonês lá é normal. O japonês usa Eu sei que é normal. Cara. O Goro Daima usa também, né? Pois é. Mas é isso aí, cara. Você pensa que lá na época o cara tinha que tomar certas decisões, né? 1987, pô, daí, coloco essa porra ou não coloco? Vai ficar estranho ou não vai? É. Era tenso. Vai ocupar memória ou não vai? É, uma coisa que eu notei no Street Fighter 2, no 1, aliás, né? Que o Ryu tinha o cabelo meio alaranjado, eu acho que talvez pela paleta de cores, não tinha como botar castanho, talvez. Pra mim era meio vermelho. Meio vermelho, meio alaranjado, dependendo do que tu visse. enfim, de repente sou daltônico, vai saber. Vocês sabem que vocês sabem que na história do 1 aí, o Ken não aparece não, né? Ele só aparece assim porque no Keno mesmo da história, o Ken, quer dizer, não aparece na história. É, depois que o jogo saiu, né? Eu acho que quando surgiu o 2, eles voltaram e falaram assim que o Ken não existe na história principal, né? É, na verdade, nós não vamos nos aprofundar muito nisso de história, porque senão a gente vai ter que... Não, eu só tô falando por cima. Eu só quero deixar claro pros ouvintes o seguinte, olha só. Se nós fôssemos pegar o canon da história oficial mesmo, nós temos que desconsiderar Street Fighter 1 e o 2, né? Não, começa a partir do 2. Começa no 2. Não. É que vocês não pesquisaram o suficiente. Se vocês pesquisar realmente... Vocês vão ter que... O 2 tem muita coisa ali que não existe, entendeu? Mas assim, a Capcom pegou um pouquinho de um pouquinho de outro, mas se for levar ao pé da letra, vai ter que desconsiderar o 1 e o 2, assim. É mais o Street Fighter 02 que ficou como oficial. A história é mais, assim. Porque a história do 02 se passa bem antes do primeiro Isso. Street Fighter, né? Não é tão antes. Antes, mas, enfim, né? É antes. 4 anos, 5 anos antes. Enfim. Bom, mas então, o Street Fighter 1 foi isso aí, né, gente? Era um jogo, pra época, era inovador, pela questão dos personagens, era, além de, apesar de ter o Ken Ryu, que é igual, assim como é no 2 também, né? É inovador. Tinha uma diversidade de personagens, né? Tinha. Era inovador pra época, mas hoje em dia é injogável, cara. Injogável esse jogo. Mas é aquilo que nós já falamos várias vezes, né, Nils? Cada jogo é filho da sua época, né, cara? Não, cara, mas tem jogo mais antigo que Street Fighter, que até hoje é lindo de jogar, cara. Agora tudo Street bem, cara, Fighter mas, não tem mas como, quando cara. Eles não são jogáveis, tu tem que entender que eles são filhos da sua época. Ah, sim, sim. Tu vai sim. Comparar, por exemplo, tu gostava do X Plus Alpha, não gostava? Não gostava não, gosto. Exatamente, eu também gosto. É injogável hoje? Não, é jogável. É só jogável. O gráfico é jogável. Feio. Exatamente. Não, o gráfico é feio, mas o jogo é jogável. Velho, eu vou falar que eu acho aquele jogo muito ruim. Ô, louco, cara. Aí você tá sendo doido. Ah, não, peraí, gente, pera só um pouquinho, deixa eu desligar o Edu aqui. Tchau. Fazia tempo que eu não ouvia essa, hein. Caraca. É que fazia tempo que ninguém falava uma merda desse tamanho, né, cara. Ah, velho, mas que isso, velho. Cara, o Street Fighter X Plus Alpha mantém todas as... A jogabilidade é rápida, não é 3D. Só o gráfico é 3D, mas a jogabilidade é bem rápida. Não é igual Mortal Kombat, os novos, que parece que tá lutando lento e Kido, não, velho. Lento Kido. É zoeira. E sem falar dos personagens, né, Spider, que são show de bola, né? Sim, cara. Pô, tem outros personagens originais que até hoje eu me mato que esses caras não usam os personagens. Não usaram, cara. Né? É mesmo. Puta que pariu. Bom, mas vamos pro nosso foco, né? Então, gente, pra quem não conhece Street Fighter 1, né, a gente vai deixar no post algumas informações, sem conhecer. Algumas referências aí. É, infelizmente, ele é impraticável como jogo de luta hoje em dia. Né? Eu joguei esses tempos, inclusive, tá? Rejoguei esses tempos, faz raiva, o quê? Mais ou menos quase quebrou seis o controle meses. Pra soltar um Hadouken. Não, cara, aí que tá. No controle ele é um pouco mais fácil, mas é claro, a jogabilidade é falha. Tem um monte de coisa que não encaixa. É, o dano é absurdo, né, cara? Um soco tira metade da barra, às vezes. Um shoryuken tira metade da barra. E eu, no fliperama, Team Blue e eu, a gente jogava esfregando o controle pra soltar magia, né, Team Blue? Eu joguei era, no fliperama era tradição, uma vez, né, cara? Ó, pra você ver, essa foi a única vez que eu joguei. Nem no emulador eu joguei. Eu joguei no fliperama uma vez. E foi depois que eu joguei o 2. Eu fiquei igual aquela cara daquele cachorro meme lá, aquela cara de doido, assim. Isso, cara. Nossa, muito da porra. Mas eu joguei muito aí, cara. Street Fighter 1 joguei muito no Flipper e tinha, igual o Team Blue falou aí, tinha muitos personagens diferentes, tanto que ainda hoje, nas versões atuais, eles continuam puxando personagens do primeiro, né, cara? Do 2, do 2 também, né? É, não, do 2 com certeza, não, mas o elenco do 2 praticamente reapareceu em todo o resto da franquia. Por que mas o do 1 são alguns personagens só que voltaram. Eu não vou falar muita não, eu só vou falar uma coisa. Por que o Street Fighter 3 pouca gente curtiu? Eu gostei, mas por que muita gente não curtiu? Porque só trouxeram dos personagens antigos, Ryu, Ken e a Chun-Li, o resto é tudo novo. É, na a verdade, galera... Nils, na verdade, Street Fighter 3 só tem o Ken e o Ryu. Depois aí eles botaram a Chun-Li, as outras versões, no no segundo strike lá eles botaram Akuma, né? E aí no último eles botaram a Chun-Li. Mas o Edu, o Street Fighter 1, na verdade, tem mais personagens usados. É, a galeria de personagens reaproveitáveis em outros jogos é maior do que a não aproveitados. Os únicos que não são aproveitados que eu lembro Mike. É o Ninja. Mike? O Ninja, o Mike. É o Geek, né? Tu fala, né? Isso, o Geek. O Lee. O Lee. O Eagle e o Hetsu. É, isso, então tem seis personagens que são reutilizados. Acho que o reutilizados tem o Gen, o Adon, o Bird, o Sagat. O Ryu, o Ken e o Sagat. É. Sim, e o... Sodom. E o Eagle. O Eagle também. Sodom não é não, né? Não, o Eagle. O Adon, o Eagle é do primeiro. O Adon que é do primeiro. O Adon é do primeiro. O Adon é do... Ah, o Adon que você tá falando é o Xaropine. Xaropine! O Sodom é do Final Fight. É. O Eagle é aquele dos bastões, que depois aparece no Street Fighter 03 da versão do PSP lá. O Eagle achei que era dos Herculoides. Meu Deus. Meu Deus, tá doido, tá doido, tá doido. Bom, gente, então, em 1991 surgiu ele, Street Fighter 2, The World Warrior. A lenda. E aí, como é que foi meu inglês? Foi bacana. Olha só, viu? É, cara, passou aí, passou. É. Patrocínio do nosso colega aí do Impugnati, aí, o Vitor. Aí, opa. Jabazinho. Aí sim, hein? Bom, fala aí, Denilson. Não, esqueceu. Não, esqueci não. O negócio é... Eu acho que se não fosse o Street Fighter 2, não existiria praticamente quase nenhum jogo de luta hoje em dia, cara. É ele que deu o boom, assim, ai, deu certo, vamos tentar copiar essa porra aí, doido. Entendeu? Cara, a galera, você vê que surgiu um monte de clone de Street Fighter, cara. É, o que que aconteceu quando surgiu o Street Fighter 2, né? Não, pra quem acha que fora a mesma equipe, talvez a maioria, não sei dizer se foi a maioria dos produtores do primeiro. Só sei que não foram os dois principais produtores que a gente mencionou ali, né? Eles saíram da Capcom e foram pra SNK. Então, quem conhece o Cast 01 aí, sabe que eles... Fazer o Fatal Fury, né? Assim que saiu o Street Fighter 2, ou quase que depois, logo depois, né? Eles fizeram Fatal Fury 1, o King of Fighters. Então, sabe aí que o criador do Ryu, quem, toda a galera aí também é criador do Terry aí. É isso aí. Pela SNK. Véio, tem como o cara ser mais pica da galáxia que isso? Puta que pariu, velho. É foda, né, cara? Só falta dizer que ele tinha também criou o Sub-Zero, né? Cara, aí ia ser apelo, aí véio. Sim, né? Aí era o das galáxias. Aí sim. É o Shigeru Miyamoto dos games de luta. Olha! Bom, então, pra quem quer saber um pouquinho da história do Street Fighter, né? Quem é que sabe falar alguma coisa sobre a história do Street Fighter 2 aí? Ah, o que eu sei da história é aquilo, né, cara? O Bison, o Shadaloo... Tá rolando lá a treta da Shadaloo, aí tá rolando o torneio World Warrior, onde, bom, patrocinado pela Shadaloo, onde o Bison tá lá em busca do lutador mais forte pra poder... fazer o plano dele lá de criar um exército de super soldados e coisa e tal. E cada personagem tem seu motivo pra estar participando do torneio. O Ryu tá lá na missão dele de treinamento junto com o Ken. A Chun-Li tá investigando a morte do pai dela. O Dalsim tá em busca de recursos pra poder ajudar a vila dele. O Zangief quer provar que a União Soviética lá... também tem lutadores fortes, não sei o quê. O Blanca quer reencontrar a família dele. E o E-Honda quer trazer a glória do estilo sumô. E o Ken? O Ken tá casa. Na viagem de treinamento com o Ryu. Não, mas o Ken casa, pô. Esqueceu que não, o Ken mas casa. É no, mas isso é no final. Torneio. Isso é o final. Ele tá no torneio junto com o Ryu, que eles fizeram a promessa lá um pro outro. Que eles iriam entrar no torneio, chegar na final... e decidir de uma vez por todas quem dos dois era o mais forte. Isso mesmo. É, o complemento dessa história que o Edu falou aí é o seguinte, no primeiro Street Fighter, quem criou o torneio World Warriors foi o Sagat, né? E o Ryu enfrentou ele na final e venceu. O Ken, teoricamente, nem o Deus falou no início, o Ken não participou do torneio, né? Só o Ryu. Quem tá ali porque pra ter um personagem no controle 2, ele seria como se fosse o Sombra, aquele... Como nos isso. Primeiros jogos, antigamente não se podia escolher mesmo personagem. Um palette swaps diferente, né? Isso aí, então era pra ser isso. Mas no fim virou, né, um personagem da história mesmo, né? Virou parceiro de luta. Até porque se o Ken estivesse lutando ali no primeiro Street Fighter, ele não deveria nem ter aquela aparência, né? Como a gente sabe nos futuros jogos, né? Mas enfim. Sim. Então o Ryu derrotou o Sagat, e o Sagat tá no segundo torneio, foi o Bison, que nem o Eduardo falou, que convocou o torneio, e o Sagat, sabendo que o Ryu poderia estar no torneio, resolveu participar também. Então, tinha aqueles os quatro subchefes, né, que todo mundo conhece aí, que era o Balrog, o Vega, o Sagat e o Bison na versão americana. Isso que eu ia falar agora. É, não tem como a gente deixar pro final essa curiosidade aí, né? Se tem alguma pessoa no mundo, principalmente os nossos ouvintes, saiba, né? Principalmente os nossos ouvintes aqui do MachineCast, que a gente sabe que é um pessoal bem old, né? Que não saiba que existem duas versões do Street Fighter, a americana e a japonesa, aonde os nomes dos personagens são trocados por causa de uma possível, né? Umas aspas aqui, possível, né? Ameaça de processo aí pelo nosso famoso, conhecido lutador de boxe, o Mike Tyson aí, né? Sendo que tem um personagem que foi inspirado nele no Street Fighter, que é o Balrog, né? Que, aliás, é o Mick Bison, né? Exato. Que poderia dizer que é um plágio, alguma coisa, sei lá, que eles poderiam dizer pra processar. Eu achei uma bobagem quando eu fiquei sabendo disso. E eu não sei por que iria processar, mas enfim. É, né? Porque provavelmente, como estaria usando uma homenagem pra ele, então, se o cara falar, eu quero meus direitos em cima do jogo aí, porque tá usando a minha imagem, não sei o quê. Pois é. Ah, aí podia acontecer outras. É, porque o Balrog é descarrado a cara do Mike. Isso. Mas podia acontecer outras coisas, né? Ele podia, sei lá, como era um jogo de luta, sei lá, vai que o Balrog começava a perder muito, era ruim de jogar. Ah, eu não tinha pensado nisso, cara. Aí denigra a imagem dele. E aí denigra a imagem dele, a associação. Aí ele teoricamente tá acabando com a minha imagem e tal. E o cara é um vilão no jogo, né? Exatamente. Teoricamente, ele é o mais fácil dos chefes, né? Então. Ele dá aquela doideira de ficar dando aqueles slash. No 2 é só usar rasteira e boa. Usa rasteira que não tem erro. É, pois é. Então aí, o que eles fizeram? Eles trocaram os nomes dos personagens, de três deles, né? Eles trocaram de quatro. Quatro, o Balrog. Três. Ah, não, foi o Balrog, o Mike Bison no Japão, né? Que é o lutador de boxe, virou o Balrog. Que o Balrog era o lutador de. Era o lutador espanhol, né? Passou a ser o Vega. E o. O Vega, que na versão americana era o Vega, e passou a ser o Bison. M. Bison, que a gente chama de Mr. Bison, Mestre Bison, enfim, na época eu chamava de Mestre Bison. Mestre Bison, tá certo. Era. Mr. Bison, Mestre Bison. A gente sempre chamou de Mr. Bison. É, merda Bison, pode ser qualquer coisa que tenha M. E o Sagat ficou sendo Sagat, né? Sagat é Sagat. Desde o 1 ele já foi Sagat, né, então... É, por isso, eu acho que talvez tenha sido por isso, né, como ele é um personagem que já teve na franquia anterior, né, e os outros eram novos. Pode ser. Talvez seja por isso que eles não trocaram. Aí, ó, a Capcom deu a Capcom deu a chance, bem assim, ó, eu vou dar uma chance de fazer um jogo novo, mas vocês têm que focar nesse daí. Aí os caras foram aí, ó. A chance foi agarrada e... Que pariu, pra mim até hoje eu jogo essa porra desse jogo, é foda demais, cara. A chance não só foi agarrada, como ela deu tanto sucesso que ela gerou, tipo, inúmeras versões oficiais e não oficiais, velho. Rapaz, eu lembro que quando tinha esse. A gente jogava direto nos fliperamas, né? Mas quando saiu a versão de Super Nintendo. Vixe! E eu tinha um Mega Drive, os malucos ficavam me pesando, maluco. Falava bem assim, cadê, velho? Cadê seu Mega? E o cara falou, puta que pariu, mas é um Mega. Como é que tu ia jogar com três botões nisso? É, mas depois saiu, velho. Aí saiu. Ficar zoando aí, ó, Zé Mané. Cadê agora? Cara, que testa negócio de jogar nos três botões. Era uma versão um pouco mais chupada que a do Super Nintendo, mas saiu, de fato, saiu. E aí, ô Eduardo, tu sabe como é que eles faziam pra jogar com três botões no Mega Drive? Não, aí que tá o... Deixa o Eduardo responder. Cara, eu cheguei a jogar, mas eu joguei na casa de um amigo meu que ele tinha o controle com seis botões, saca? Você não pegou a época do sofrimento, então. Pegou. Não, ele tinha o controle já pra jogar com seis botões. Fala nisso pra ele, como é que fazia pra jogar com um controle de três botões? Uma bosta, velho. Tinha que ficar apertando start pra voltar o chute, voltar a ser soco de novo. Aí você apertava, bicho, dava raiva, velho. Ai, se o cara quisesse dar soco, se o cara tivesse dando chute, ele tinha que apertar start pra dar soco. Só que é o seguinte. Assim, vice-versa. Só que é o seguinte, você falou aí, Edu, que a versão é chupada, mas quando... Não, a versão é melhor. Não, olha só. Quando saiu o Street Fighter 2 pro Super Nintendo, é a primeira versão, aquela que tem 8 bonecos. E é lento pra boné. E quando saiu de Mega, era a Champion Edition, que era mais rápido, e tinha os 4 chefes pra escolher. Aí a galera ficava zoando, agora dá pra escolher o Sagat, seu mané. E dava pra escolher o mesmo personagem. É porque igual. Eu joguei a Turbo Hyper Fighting, sabe? Não, eu tô falando do começo, mano. Nossa, você jogou bem depois, então. Eu tô falando do comecinho. Aí... Quando o Eduardo foi jogar, eu tava quase saindo 3 já. Aí a Capcom pegou... Caralho, tá zoando. Aí a Capcom pegou e fez o Turbo, lembra? O Turbo Hyper Fight? Sim. Então, Super Nintendo, ele que eu aí que eu falei, caraca, aí agora tem que comprar o Super Nintendo mesmo, agora não tem jeito. Cara, e era tão massa de jogar esse jogo, o Turbo Hyper Fight no Super Nintendo, que eu vou contar uma história pra vocês aqui. Olha aí. Da época. Na esquina lá de casa, na esquina mesmo assim, davam tipo uns 30, 40 metros da minha casa, tinha esquina assim, do outro lado da rua tinha um bar, que era na garagem da dona lá, chamava Claudineia, a dona. Eita! Mas era gente boa ela. Aí era só um bar comum assim, tipo, era só os vizinhos que iam lá, saca? Na maior parte do tempo quem ia era as crianças, pra comprar doce, ou comprar figurinha... Comprar bala, esses negócios. Era um botequinho. É. Aí, tranquilo. Teve um dia, eu tava lá em casa, tava precisando de juntar uma grana. Tava lá em casa, o Super Nintendo, televisão parada. Eu fui, fiz um acordo com ela. Falei, não, eu coloco a televisão aqui, trago o Super Nintendo e os jogos. E fica aqui pro pessoal jogar. E o que o pessoal pagar de hora pra jogar, a gente divide o dinheiro, é metade seu, metade meu. Aí ela pegou e falou, não, beleza, pode ser. Eu falei, bacana. Aí eu fui e levei o Super sujeiro Nintendo. De merda. Levei o Super Nintendo com a TV lá, pra ficar lá pra galera jogar e tudo. Só que eu só tinha jogo de RPG, Mario e Donkey Kong. Aí... A galera tava, velho. Ô, Spider, pagar pra jogar tu aí, ouviu, não sei o que tu ouviu no fundo, Spider, o shhh, na hora que o Felipe, o Edu falou RPG. Ouvi. Ouvi, pior que eu ouvi, eu ia ficar quieto, mas eu ouvi. Mas eu resolvi ignorar. Aí, tava na falta de jogos, o que eu fui obrigado a fazer? Corri atrás de jogo que a galera fosse jogar. E um amigo meu tinha um Street. Aí eu fui e troquei com ele emprestado. Deixei um cartucho meu com ele. Peguei o Street dele emprestado. Pra quê? Pra o que, que tu deixou com ele? O Hyper Fight. Ah, beleza. Aí, deixei ele lá no locador. Rapaz, no dia seguinte, começou a ferver de nego querendo jogar pra fazer campeonatinho. E todo mundo ali, a galera da rua toda jogando, não sei o que, aquela coisa toda. E na hora de dividir o dinheiro, deu treta com a dona do bar. Uai, porque eu tinha contado que tinha dado tantas horas do pessoal jogando, só que eu fiquei lá jogando. Você não anotava no caderno, não, pô? Oi? Você não anotava no caderno, então, não? Só que eu ficava lá jogando com a galera, entendeu? Aham. Aí ela veio falar que não podia contar, não, porque eu tava jogando também, então era como se eu tivesse usando pagando, lá pra hein? Jogar, não sei o que. Eu falei, claro que não, todo mundo pagou. Ó, aí fui lá e mostrei lá a quantidade de horas que a galera jogou, o dinheiro todo certinho e tudo. Eu falei, olha, metade pra cada um, você tá ficando louca. Não sei o que, deu mó treta, rapaz. Aí entrou minha mãe com meu pai no meio, não sei o que, tudo. No fim das contas, tive que voltar humilde pra casa com meu videogame sem dinheiro. E ainda tomar um xingo da minha mãe e do meu pai. Puta merda, eu falei que eu sentia cheiro de merda antes de tudo que eu dei falar, tá vendo? Aí, sabia que não ia dar certo essa porra. Uma coisa você aprendeu, né, Edu? Tomou um retectefugue, cara. Né, cara. Mas, pessoal, uma coisa importante aí que a gente passou, mas vamos retomar aqui. Como vocês conheceram Street Fighter 2? Se eu não me engano, o Nilson já contou. Eu já contei, mas foi o segundo jogo que eu joguei na minha vida, velho. Primeiro foi o Final Fight, segundo foi... foi o Street 2, aquele de 8 bonecos. Aquele que fala, Brasil! Segundo jogo de fliperama? Segundo. Mas então o Final Fight chegou atrasado aí onde tu jogou, porque o Final Fight é de 89 e o Street Fighter 2 é de 91. Ué, mas só tinha o Final Fight, pô. Bom, ah tá, ficou 2 anos só com o Final Fight no fliperama. Só tinha o Final Fight. Em 91 o Neilson tava com 7 anos, cara. Então, em 91 eu já tinha conhecido o Master System na casa do amigo meu, cara. Eu não ficava muito em fliperama. Era estritamente acompanhado dos pais, sem choro. Fliperama? Portão sozinho. Fliperama eu só ia quando tinha o esquema do pão lá, doido. Então não podia direto fazer o esquema do pão, senão dava merda. Por isso que eu não apanhava. Os caras eram burros, queriam... Dava merda não, porque dava fome. Não, não, olha só. Os caras queriam fazer sempre. Tinha maluco aí, que eu tô ligado. Ah, eu apanhei, mas por que que apanhou? Pô, toda vez que ia comprar o pão, queria pegar o dinheiro do... pra jogar, pô. Queria dar um golpe toda vez. Não sabe nem dar o migué. Não sabe, por isso que eu nunca apanhei, pô. Eu ia lá, jogava no outro dia, não fazia. Beleza, beleza. Quem quiser saber aí como é que o Neilson conheceu o Street Fighter... Aliás, Neilson, tu conheceu... Eu me lembro que a história que tu falou é que o primeiro jogo que tu viu de videogame foi o Street Fighter na locadora, não foi? É, de videogame foi o Street Fighter na locadora, no Super Nintendo. Mas isso, já era o... De Super Nintendo, no caso. É, era o Hyper Fight. Isso. Era... Mas então, Spider, lembra? Lembro, cara. Como é que conheceu o Street Fighter 2? Conta aí. Conheci o saudoso Street Fighter 2 no Flipper, cara. No Loriva. Flipper do Loriva, cara. Olha só. Conheci no... E, cara, foi muito foda, né, cara? Revolução, né, cara? Porque eu lembrava do 1 e aquela movimentação, a gente sabe, né? Nada fluida. Por assim dizer, as vozes que saíam de dentro de uma caixa de fósforo, né? Então, quando eu cheguei... A voz era igual do Mega Man X lá, o Gruger. Mega Man X era alta definição, high quality audio, 192 kbps pra cima. Eu tava no Flipper, cara, e foi, cara, automático, assim, cheguei num dia, assim, do nada, uma galera em volta da máquina, cara, era sei assim lá, mesmo. 15 nego, né, cara? Pô, tudo com voz, né, cara? A gente não entendia muito bem, né? Naquela época, Hadouken era Hadouken, foda-se, né? Tinha gente que falava Hayugi, lembra? Hayugi. Tá. Nós podemos fazer um cast inteiro só das só dos nomes clássicos dos golpes, velho. Ataque das corujas. E cara, foi automático, eu parei e fiquei uma cara olhando e falei, caraca, cara, é isso aqui, cara. Pode falar. É isso aqui que é massa, cara. Esse que é o jogo. Hein, Spider, pode falar que foi amor à primeira vista, eu também fui, filho. Pô, cara, eu jogo Street, cara. Pô, sempre, eu comprei PS3 por causa do Street, é nesse nível aí, cara. Então foi quando eu conheci, então eu joguei um tempo no fliperama, apanhava, cara. Pera aí. Comprou Street Fighter? Não, não. PS3 por causa do Street Fighter 2? Não, isso foi por causa 4? Do Street 4. Depois, né? Depois. Mas. Tá viajando. Mas, nós estamos falando do 2, né? Enfim. Mas no Flipper, cara, pô, comecei a jogar e apanhava, cara. Tudo quanto é jeito, né, cara? Ah, mas sempre. Primeira jogada não tem como, né, cara? Sempre, apanhava tudo quanto é jeito. Então eu fui jogar Street, eu fui treinar um pouco melhor, ficar melhor depois na locadora, com o 2 no Super Nintendo, no Play Game daí. Eu não sei se aí tinha isso. Tipo assim, tinha galera que falava, porra, eu não sei fazer Horiyuga ao contrário, nem Hadouken ao contrário, só certo. Ao contrário do lado do lado direito, do lado oposto, do lado oposto, que tinha gente que dava doideira, não conseguia fazer. Eu não consigo jogar no controle do lado direito, velho. Sério, eu pego o personagem que tem ataque nos dois sentidos. Saca? Você tem que o Hadouken com ele de frente e com ele de costas. Aí, se trocar de lado, eu uso o golpe que você dá de costas. Se eu trocar de coisa, eu dou o golpe que você dá de frente. Esse negócio de dar de costas não é bom, não, cara. I love it. Sendo o Edu, cara. Não sei. Opa! Pergunta pro Edu, que o Edu que sabe, cara. Caralho, já chegou no meu íntimo. Já chegou dando a tela branca da Akuma, bicho. Caralho. Fica no chão aí, ó. Mas o Ney, isso. Respondendo a tua pergunta, aqui tinha, assim, uma galera. E no começo era muito frequente. Eu, no começo, não conseguia fazer mal de um lado, né? Olha, cara, eu levei tempo. Eu levei tempo pra fazer inverso também. Levei muito tempo, muito tempo. Lá na minha cidade também, quem sabia fazer dos dois lados, velho, era rei do fliperama. Que tinha muito nego lá que fazia só pra um lado. Eita! É, cara. Então existia sim, cara. Era comum aí. Eu só peguei depois que eu joguei no Super Nintendo. Que aí eu botava meia hora e ficava meia hora dando Horiyugi, cara. Sério sério. Eu pegava e ficava Hori. Até hoje eu fico igual um doido quando tô jogando. Tem vezes que eu consigo passar 3, 4 bonecos dando perfect até hoje, cara. Assim, não dou perfect de todo mundo, porque tem vezes que é osso, a máquina pela pra caramba. Mas eu zerava com uma ficha, cara. Os caras olhavam, ó, molequinho é viciado. Falei, nada, jogar contra eu perco. E era mesmo, jogava contra... Eu começava a tremer igual uma vara verde, velho. Quem é que gastava mais de uma ficha num jogo de luta? Eu nunca gastei, eu preferia começar de novo. Aproveitava mais a ficha. É, mas às vezes tinha, né, cara? Tinha. Velho, eu já gastei ficha em jogo de luta já. Se eu tivesse muito lá pra frente, aí eu gastava ficha. Aí que eu não gastava. Ah, eu gastei também, velho. Eu nunca gastava, cara. Ficava na tisga de tentar virar a máquina. Não, vou mais uma. É igual o Mortal 1, enquanto que eu não zerei com uma ficha, eu morria no Shang Tsung, eu dava game over e botava outra ficha e voltava do começo. Falei, não, tem que zerar com uma ficha só, e consegui. Sim, Eu jogava... Eu acho que é o ideal, mas enfim. Jogava uma vez, duas por semana, e era sempre uma ficha só, cara, sempre. Uma, duas vezes por semana, eu jogava, era todo dia. Eita, é Japão, hein? É a Japão, né, cara? Virou sócio da padaria. Era o Miguel, pô, né? Eu não trabalhava na padaria já nessa época. Edu já falou como é que conheceu, né, Edu? Assim, não, eu falei que eu peguei emprestado com meu amigo, porque eu já tinha jogado, olha só. Ah, mãe. Beleza, então fala aí como é que tu conheceu isso. Cara, eu conheci o Street 2, foi no Fliperama. Foi uma versão cachorra pirateada de Street. Já chegou na pirateada. Você jogou aquela cara, que pula porque... e dá Hadouken no alto? É, velho, não, porque eu comecei a ir pro fliperama já um pouco mais velho, né, cara? E a minha cidade era muito do interior, então eu chegava lá, era tipo as máquinas usadas dos outros fliperamas, cara. Pera aí, Edu, como que chamava essa versão aí? Cara, eu não sei, era só Street Fighter 2. A gente chamava de Street Fighter de rodoviária. Aí, ó, agora que você é... Porque aqui chamava Street Fighter maluca. Maluca? A gente falava Street Fighter maluca. Porque aí eu fiquei sabendo esse negócio de Street Fighter rodoviária, quando realmente tinha uma Street Fighter na rodoviária aqui do Espírito Santo, eu falei, agora eu sei por que os caras chamam de rodoviária. É, lá em Carandaí também tinha um fliperão e ficava na rodoviária, por acaso. Então, por isso ficava o Street Fighter da rodoviária. E o Street Fighter, cara, ele era todo bugado. Saca? Ele era totalmente maluco. O Hadouken do Ryu, ele ia andando pra cima e pra baixo no cenário. Fazia tinha um vez zigue-zague. Que você soltava um Hadouken, isso. Tinha ele vez que você soltava e a giratória um... atravessava a tela? É, o Tek-Tek-Tuken, ele atravessava a tela inteira, assim. Você controlava o cara, você ia andando pra frente e pra trás na tela. Eu adoro jogar essa versão. E magia no ar também. Você dava um Hadouken e saía três, ou então ele saía em zigue-zague. Você dava um Shoryuken e o Ken atravessava a tela inteira. O braço aqui... do Dalsin esticava a tela inteira, não era só um pedacinho. Aqui ele ficava invisível. Aí ficava invisível, tipo, o resto da luta, não ficava só um pedacinho invisível, sabe? Ficava invisível mesmo, pá, sumia. Você só via que você tava apanhando. A versão que eu jogava disso daí, o Ken Ryu dava Shoryuken, você era 9 Hadouken. Se pegasse no cara, matava direto. É, tinha uns negócios assim. Eu sei fazer o teletransporte até hoje. Os caras me perguntavam, eu não falava, os caras ficavam puto dele. É, moleque, eu vou te quebrar. Falei, pode quebrar, filho. Quebra aí, então. Aqui em Curitiba eu tive a felicidade de jogar praticamente todas as versões de rodoviária. A minha preferida era essa, que você soltava um Shoryuken e saía 9, 10 magia ao mesmo tempo. Caralho, que você... joguei essa que o Edu falou aí, que é a magia zigue-zague, giratória, aquela que você fica pulando e soltando magia no ar, que a magia vai bem devagar, você pode soltar, sei lá, umas 10 magias. E aquela outra. Hadug, né? E a última que eu joguei que eu lembro é aquela que você apertava o player Start. 1 ou o player 2 e mudava de personagem, né, cara? Isso. Essa também era tenso de jogar. E aí foi baseado nessas máquinas aí, que toda cheia de bug e coisa e tal, cheia de hack, que a Capcom fez a versão Turbo Hyper Fighting. Aí ela pegou e adotou algumas das coisas que a galera colocou, igual colocou umas velocidades maiores. Giratória no ar, né? Isso. Deram o Gookin pra Chun-Li. É, isso. Deram magia pra Chun-Li. E essa. Eu tenho todas essas versões aqui em casa ainda, cara. Tipo, depois que eu descobri. Emulador, eu baixei todas as versões diferentes. Não, eu tenho a fita do Super Nintendo, a primeira, o Street Fighter, o primeiro, que é o. O World War. Uhum. Do Super Nintendo eu tenho aqui. O cartucho original. Massa. Massa. Momento Felipe Zu do Neilson. Agora zerou o cast, pá. Não, o Neilson. Não zerou, não, porque eu tenho aqui, como todo mundo já tá cansado de saber, eu tenho Killer Instinct, que é a fita preta. Eu também tenho. Original. E o Yu Hakusho, aquele do Final, aquele. Aquele é bom, mas você tem o piratão, que eu já não sou, mas você não entendeu. Zerou o cast porque foi o Neilson ostentando. Você tá ligado, velho? Eu tenho 28 fitas de Super Nintendo. Aí, velho, olha só, o cara tá saindo lá do... Por que que falta luz na casa do Neilson? Não, mas as fitas... Por que falta internet lá? Porque o cara gasta tudo comprando lá fita de 500 conto, velho. Tá ligado? Ele vira pro... o Neilson deve virar pra família dele com o chicote na mão, assim, dá... Tá, estala, assim. Esse mês é um cartucho ou comida? Tá! É cartucho! É cartucho! E ainda fala assim, não adianta excluir a internet. A internet tá fora. Eu comprei, seriamente, eu comprei esses cartuchos quando era... Ainda quando não era moda colecionar Super Nintendo. E era barato, você comprava os cartuchos. Eu comprei esse cartucho do Street Fighter por R$30 o original. Vai comprar hoje pra você ver. Tudo caro, cara. Tudo caro. Cara, esses dias fui ver uma fita do Fatal Fury 1. Eu não lembro se é o Hellbolt 1, acho que é Fatal Fury 1. Se não me engano, pro Neo Geo. Não, o Neo Geo é caro mesmo, cara. Você é louco. Era, cara, os caras. Um valor absurdo, cara. Eu não lembro quanto é que era, cê mas era um é valor doido, assim. Rapaz, de Neo Geo. Cara, mas aí que a gente tá falando de valores, olha que coisa interessante. Outro dia eu tava vendo o pessoal discutindo, falando que hoje é muito caro você comprar videogame, não sei o quê, que o hobby tá muito super valorizado, não sei o que e tal. Cara, eu me lembro, quando eu comprei meus cartuchos de Super Nintendo, eu comprei eles usados da locadora, lá da minha cidade. E já era caro. Quando eu comprei o Final Fantasy 3 e o Secret of Mana, eu paguei R$40 em cada um, saca? Se eu pegar minha prateleira de jogo de Play 3 aqui, velho, tipo, mais da metade eu paguei 40, 30 conto. É. Em condição de pegar usado. R$40 em 95 era dinheiro pra caralho. É. Pra comparar com hoje em dia, era muita grana, velho. Você sabe por causa de que era dinheiro pra caralho? O salário era R$80, velho. Você com 40 conto, você era rico, moleque, era a mesma coisa. O salário em 1994 era R$60. Caraca. Imagina. Então, cara, você com 40 conto na mão, você fazia a feira. Que eu chorei, que eu esperniei pra poder ganhar o cartucho, velho. Não, eu quero, não sei o quê. E o que eu trabalho em casa, e que eu faço isso, que eu estudo, que eu não sei o quê. Aquele monte de promessa, aquele monte de coisa. É, pá. Pra vocês verem, o salário mínimo era R$60. Eu me lembro que um colega meu comprou um Super Nintendo na época. Ele ganhava bem na época. E aí ele gastou R$320 no Super Nintendo novo, na época, giving Donkey Kong 3. R$320 era uma fortuna, cara. Olha só quantos salários mínimos ele teve que pagar. Ixi, mais de hoje dá mais de R$5.000, cara. É, cara, não adianta, nossa referência é muito cara. Daquela época toda era muito caro. É caro, cara, é caro. Os caras reclamam hoje, mas antigamente é mais caro ainda, cara. Era mais caro. Muito mais caro. Tipo, não quer dizer que hoje seja uma coisa baratinha ali. Não, que não é barato, não é. Mas naquele caso, você pesquisando direitinho, procurando as lojas certas e coisa e tal, fazendo uma boa pesquisa, você consegue a bons preços, velho. Cara, pirata na época já era caro. Já. Sim. Edu, só um pequeno adendo aí. Secret of Mana e Final Fantasy VI, eu tenho os dois também. Tem os dois originalzinho, caixa, mapa, manual. Velho. Tudo certo, cara. E outra, eu estou neste momento jogando Secret of Mana com um amigo meu, nessa faz um mês aí. Nossa, mano. Team Blue. Quando você terminar, se você quiser me mandar ele pelo correio emprestado, velho, eu aceito. Não vale aquele pirulito que botava na açúcar, lembra? Aquele pirulitinho que botava na açúcar, não lembra? Não vale isso, esse jogo aí. Ai, cara, eu tô muito triste que eu falei pra vocês dessas duas fitas que eu tenho aqui. Mas eu tinha também um Super Street Fighter 2, cara, de Super Nintendo, cara, que era fantástico. Eu não sei onde foi parar a fita, eu acho que... Enfim, você tinha o Super Street Fighter, Tim Blue? Tinha, pois é, eu tinha e sumiu a fita. Bom, então, deixa eu falar agora como é que eu conheci... Já terminou a tua história, Dan? Já. Então tá, então deixa eu falar como é que eu conheci o Street Fighter 2. Bom, perto da minha casa, onde eu ia lá com o dinheiro da carne, aliás, quer dizer, com o dinheirinho lá das fichas, né, pra comprar. Eu lembro que no fliperama eram umas 7 máquinas, mais ou menos, era uma salinha com 7 máquinas. E eu lembro muito bem as máquinas que tinha. Entrando pela porta, à direita tu tinha Cadillac e Dinossauros. Eita, caralho. Pit Fight. Aí não. Um outro joguinho de tiro, que eu não sei como é que é o nome, é um carinha amarelo, com um casaco amarelo, eu acho. Ele atirava com uma arma no fundo, assim. É, Dick Trace. Ele andava pra um... Dick Hã? Trace. Dick Isso. Trace. Dick Trace? É. Era bom esse joguinho, cara. E eu não lembro qual era a quarta máquina da direita, mas da esquerda, do fundo pra fora, era... Final Fight, Tartaruga Ninja e a primeira, assim, que tu entrava, assim, na tua esquerda, era o Street Fighter 2. Eita porra. Cara, aqueles 6 botões e eu olhei assim, meu Deus. Como é que joga isso? Como é que joga isso? Nunca vou aprender a jogar. E aí ficava olhando. Todo mundo falou isso. E ficava olhando os caras jogar, né? E aí os caras só pegavam o Kenryu. E eu indignado com aquilo. E uma hora o cara foi pegar o personagem e eu pensei, por que tu não pega aquele cara ali? E era o Gaion. Eu achava muito legal o Gaion. O Guile, né, no caso. Uhum. Né? É, falava Guile. E aí, aí eu bem assim, ele bem assim, porque, não lembro o que ele me respondeu, já tem mais de 20 anos, né, então não vou lembrar. E aí eu fiquei esperando pra jogar com eles. E aí até que eu criei coragem e fui jogar, né, o Street Fighter 2. E aí, perdia, né, não fazia nada, sabia fazer nada. E foi assim que eu conheci lá no fliperama do, mas, sei lá quem, nem lembro o nome do tio. Mas era massa, né, cara? A gente apanhava, você não conseguia fazer nada, mas era massa mesmo assim, né? E aí eu queria entrar num assunto com vocês que pra mim foi a maior marca do Street Fighter 2, que na época todo mundo que era iniciante do Street Fighter 2 fazia pra aproveitar o máximo da ficha. Não sei se era tão divertido hoje, analisando a época, mas era o que as pessoas faziam pra aproveitar a máquina. Cada personagem tinha uma manha pra ganhar, vocês lembram disso? Sim. Sim. Praticamente todos, se não todos. Então, todos tinham. Então eu vou fazer uma pergunta. Eu vou perguntar personagem por personagem aleatório, e aí vocês me dizem pra mim como é que vocês faziam pra derrotar aquele personagem com a manha, né? Não depois de saber jogar. Tá bom. Até aprender. Vamos começar pelo Eduardo. Ah, velho, o Ryu, eu só jogava Hadouken, na esperança dele errar. Aí eu só pecar ele. Ei, vem cá. Você conseguia disputar Hadouken com o Ryu, você era bom no Hadouken, cara. Depois de muitos anos de treino? Eu tô falando... Ele era rápido. Eu acabei de dizer, quando a gente tava aprendendo, se tu sabia dar Hadouken, não se enquadra. Pois é. Ah, velho, então era voador e rasteiro. Tá bom. O Neilson, como é que tu fazia pra ganhar do E-Honda, que é o próximo da lista ali em cima? É o E-Honda, né? R.U., E-Honda? É Honda. Isso. Rapaz, eu dava o Hadouken fraco. Não, mas... Uh-huh. Eu não sei... Ah, não. Eu dava o Hadouken porque eu aprendi... Logo de começo eu aprendi o Hadouken, mas só de um lado. Eu não conseguia fazer do outro. Sim. Aí eu dava um Hadouken fraco, esperava ele pular e dava chute pra cima. Se tu tá dando Hadouken, tu já saiu do que eu te falei. Não, mas eu aprendi com dois dias, já iniciou jogando, já sabia dar Hadouken. Ué, a fomeagem era muita, cara. Tá bom. Altos pão... Tá bom, não vou discutir isso contigo. O Neilson, nessa hora o Neilson fazia o seguinte, cara, ele ia na padaria, comprava um baguete, partia no meio e revendia o baguete pra poder comprar. Cara, já pra jogar, entendeu? Onde bengala que você tá falando, né? Tá, esse mesmo. Então fala aí como é que tu fazia pra ganhar, fala aí, sério, vamos ver. Tinha um jeitinho, ficava, o que eu lembro que a maioria dos caras fazia era dava soco fraco, aí quando ele vinha, se pulava, dava chute forte no alto. Que ele pulava, ele ficava aí. Sim. E quando ele fazia aquele golpe especial dele, dava Horyuki. Sim. É isso que eu fazia. É isso. Tá. Spider, como é que tu fazia pra ganhar do Blanca? Cara, sempre, só na defesa, quando ele pulasse soco forte, abaixado. E soquinho quando ele vinha com a bolinha, cara. Era isso. É, tirava se a bolinha. Se ele tava de longe, eu já ficava no soquinho direto, porque eu sabia que ele ia vir com a bolinha. Soquinho na bolinha? É. É, quando tirava ele metade da energia. Essa era a manha master do Blanca. Qualquer bolinha que você batesse dele, tirava quase metade da energia. Tá, porque... então deixa eu falar essa fila de cima aqui, como é que eu fazia. O Ryu era o seguinte. O Ryu... existe uma lenda, eu não sei confirmar se é verdade, que o Ryu, na versão americana, ele é configurado pra ser... fácil em relação ao Ken. Dizem, né? É uma lenda que diz isso. Porque é o seguinte, a manha pra ganhar do Ryu era o seguinte, tu ia pra cima do Ryu, ele já saía pra trás. Ele isso, saía andando. Isso mesmo. Tu agarrava ele, jogava ele. Isso. Né? E depois ficava pulando e voadeira, ele tonteava, ou tu dava o Taxi Max em Pukiako, né? Que na época eu chamava de Raffles. Ainda chamo. Chamava do quê? Raffles. Eita. Caraca, cara, essa é a primeira vez que eu ouço o negócio. Eu chamava o nome na época. Ruffles, velho. Ruffles é a batata. Tá, que pariu, cara. Ruffles. Bom, enfim. Eu fazia exatamente assim, Tim Blue. Era exatamente assim, né, Spider? Exatamente assim. Era ir pra cima, agarrava. Isso, exatamente. Aí, o E-Honda, tu ficava dando chute médio abaixado, ele pulava, tu dava o gancho. O ganchão. Chute abaixado, gancho. O Blanca, mais ou menos que nem o Ryu. Tu corria, ia pra cima dele, agarrava, jogava e depois chegava perto dele e ficava dando ombrada. Bem soco fraco, né? E aí ele ficava se defendendo, pulava pro outro lado, agarrava ele, jogava, chegava perto, dava ombrada de novo, ficava dando ombrada no Rapid e assim ia. Eu achava... Agarrava e jogava. Eu achava muito arriscado essa tática aí, cara. É, mas era o mais fácil, porque o Blank era muito desgraçado, cara. Eu tava tão no vício de Street Fighter, tão no vício, que eu não jogava outro jogo, cara. Foi um mês só pra aprender, mas quando eu aprendi, eu já tava tirando ficha dos outros, cara. Olha, eu não te falei que eu tirei a ficha do cara. Sim, o cara desligou a máquina. Bom, e o Guile, como é que era o Guile? O Guile era mais ou menos que nem o E-Honda. Era chute soco rápido, fraco. Abaixado. Não, a gente fazia chute rápido, abaixado, que ele tentava dar rasteira e aí pegava no pé dele. Porque os três socos e os três chutes, eles têm uma ordem. O fraco ganha do forte. O médio ganha do fraco e o forte ganha do médio. É mais ou menos. Sim, assim. Blue, mas quando você fica no soquinho fraco, o Guile dá o pente. Mas se você dá na metade da tela, o soquinho fraco, ele faz o pente, ele vai pro alto, você dá um soco e Horyuki. Pois faz é, isso mas isso é pra quem sabe jogar. Tu não entendeu ainda qual é que é o raciocínio da coisa. Eu entendi. É pra aqueles que se sair disso, eles perdem a ficha, tu entende? Então era assim, era chute fraco, gancho. Chute fraco, gancho. Era isso. E aí, Eduardo, tu lembra como é que tu fazia pra ganhar do Ken? Cara, eu com todo mundo era voador rasteiro. Cara, você levava o Shoryuken, então. Lamento, eu descobri outra coisa no jogo. Você levava o Shoryuken a rodo. Com o Ken, caralho, mas é um penoso mesmo, bicho. Com quem tu não ia conseguir fazer isso nunca. Na hora que tu desse, tentasse dar voadeira, tu tomava o Shoryuken. Tomava o Shoryuken. Ele só fazia isso. O Ken mas era só tinha defender. Que ter o timing na hora que o cara tá levantando, você tá caindo na cabeça dele com a voadora, cara, pra ele não levantar dando golpe. Não, o Ken era só defender e esperar o Shuriken e você fazia o que quiser. Isso, agarrava, ou dava soco, ou dava chute. Fazia exatamente, porque ele só fazia isso. Só se fazia tu pulasse isso. Pra cima dele, tu ia tomar Shoryuken. Não interessa que ele tava caído. Naquela época, o Shoryuken era difícil de algum golpe matar. Assim. Ele tinha uma invencibilidade grande, né? Não, mas tinha essa tretinha mesmo do Shoryuken ser invencível. Tinha. Ele era invencível no 2, então, meu Deus do céu. É, mais ou menos isso aí. Bom, e Nails, como é que tu fazia pra ganhar da Chun-Li? Rapá, da Chun-Li era um macetinho clássico. Era chute fraco, ficava assim abaixado, chute fraco, trrr, aí ela pulava, chute forte. Trrr, pulava, chute forte, só isso. Pois é, a que eu fazia era soco fraco, né, rapidinho, né, e aí ela também pulava gancho. Isso. É a mesma coisa e que eu fazia. Tinha uma variação disso daí que era o seguinte: se tu conseguisse agarrar ela, tu ia pra cima dela e dava o chute forte que dava dois tempos e ela tonteava. Isso, e aí pô, tu é dava isso que eu tô falando. Pukiako, é. Essa é uma variável da Chun-Li. E Spider, como é que tu fazia pra ganhar do Zangief? Zangief tinha duas, né, cara? Na falta de uma tinha duas. Uma era pulando reto com chute forte no isso, lugar. Isso. Ou você só apertava o chute fraco em pé. É, ou pulando. Chute forte. Você fazia com chute forte, essa que eu falei, reto com chute forte. Ou você ficava no lugar apertando o chute fraco. Chute fraco em pé e essa abaixado. Eu não conhecia, cara. Eu não conhecia essa. Nossa, cara, não tem. Pode testar aí o dia que vocês forem jogar o 2. A que eu mais faço é botar a alavanca pra cima e chute forte. Só assim. É, só assim. É, que eu usava, aí é a que eu usava, mas. Até matar. Mas a segunda. Mas a segunda que eu descobri depois dessa era com chute fraco. Só no chute fraco ali cortava tudo. Só se você desse mole ele pegar no pilão e amei sangue também, cara. Ele não consegue, cara. Vai por mim. Ele não chega. No chute fraco ele não chega. E o Dalsin eu fazia pra ganhar do Dalsin, e o que o Edu fazia, diz ele, pra ganhar de voador e rasteira. Ele acha que é Mortal Kombat, mas enfim. Ah, velho, todo jogo de luta, quando eu não sei jogar, a técnica é voador e rasteira. Ah, beleza. Então, mas o Dalsin era só voadora, né, gente? Vocês lembram, né? Que ele dava o golpe. Sim. E não pegava na gente. Dava só voadora, aí ele tonteava, e aí tu dava o Taxi Max sem Pukiak pra matar ele com o resto lá. Quase sempre era isso. E aí a gente passa pros chefões. Tu lembra, Eduardo? Bom, o Eduardo já respondeu, né? Ele dava voadeira e rasteira pra ganhar do Balrog, né? Tentava. Então, o Eduardo só dava voadora e rasteira pra matar o Balrog, né? E aí, o Spider, tu lembra o que tu cara, fazia? Cara, eu só rasteira, cara. Não tinha outro golpe. Rasteira no canto e rasteira quando ele vinha, chute. Rasteira forte sempre. Isso, é mais ou menos parecido com o da Chun-Li, né? Se tu derrubar ele, tu dá... Os dois chutes ele tonteia, né? Ah, sabe que você podia fazer isso também. Sabe que eu fazia o no chute martelo, né? Que a gente fazia falar. Isso. O que tu fazia? Era chute fraco e rasteira, não tem? Chutezinho fraco, aquele trrr, que fica rapidinho. Aí ele não conseguia dar o soco. Quando ele chegava pra dar o soco, abaixado, né? É abaixado, isso. É claro. Aí quando ele vinha dar o soco, eu dava rasteira forte. Tá forte, ficava assim. É. E o que eu fazia era ou chute fraco rapidinho, né? Uh-huh. Ou médio. E aí ele pulava e dava gancho. Era só isso. Sim. E aí vinha o tormento da galera, né, cara? Que era o Vega. Apesar dele ter a manha e que se tu acertar, não, mata ele fácil... Aí que tá, o Vega no World Warrior, a voadora dele é intirável. É terrível a voadora. Não tem como tirar, não. Tinha uma manhazinha também, como todo mundo, que era o seguinte, ficava abaixado, esperando ele dar aquele pulinho louco dele, e na hora que ele pulasse na tela e pulasse pra cima de ti, ele caía exatamente na distância pra acertar o Uriug na cara, né? Não, uma rasteira. Ah. Eu acertava gancho, cara. Não, é aquele que ele se pendurava na grade. É o que ele pulava na tela, assim, do lado, sabe? Sim. E aí ele pegava impulso e caía perto e dava rasteira. E aí depois pulava pra cima dando voadora, porque ele tentava pular. Ah, e ele dava o flip, né? Isso, ele dava o flip, tentava, daí você acertava. Ele tentava fazer e não conseguia, dava duas voadoras, ele tonteava. E aí só dava o Red Tax Max e... Dava um pulinho da gazela e dava os gritinhos de viado, né? Yeah! E aí... Na época, quem não sabia dar o Shoryuken, né? Quando ele se pendurava na grade, o cara dava um pulo pra trás e um chute na boca dele. Funcionava também. Como sugava energia dele se tu conseguisse dar um Shoryuken bem em cima, assim. No frame, no último framezinho, assim. No meio da molestra. Pulava na grade. É, no meio da molestra do menino, velho. Isso. Como sugava, como tirava energia, cara. Como sugava. E a gente passa pro Sagat. E aí, é fácil Deus, demais. Como ganhava do Sagat? Sagat era fácil demais. Ele ficava, Paiger, você pulava voador e rasteiro, voador e rasteiro, só assim. Isso. Dá nem graça. É, o que eu fazia era o seguinte, ele dava o Tiger, né? Paiger! Falou, ficava a hora que dava uma brechinha, dava uma voadora rasteira, chegava perto dele, dava um gancho, ele tonteava. Uh-huh. E aí tu fazia o resto. A primeira mas era desgraçado, né, cara? É, mas a gente, a primeira versão tonteava com a facinha, né, cara? Qualquer coisa ele toteava, né, bicho? Isso, exatamente. E chegava no Bison, Spider. Como é que tu fazia pra ganhar do Bison? Pô, no Bison, cara, era meio tenso, porque eu tinha depende uma manha particular. Depende da versão, cara. Depende da versão também. Não, eu tinha uma versão particular. Eu tentava acertar uma voadora nele. Tentava acertar uma voadora e o Tatsumaki, cara. Era essa a minha manha. Quando ele pulava em cima, eu dava um... O famoso coward kick, né, cara? Que é pula pra trás, aperta o chute. Ah, isso mesmo. E às vezes acertava, né? Daí era dar uma giratória e voadora também. Às vezes ele te matava com um golpe só, né? Pá. Aquela voadora dele no World Warrior é intirável também. É. Uma curiosidade aí pros pros colegas, que se alguém não sabe, né? Se alguém que tá ouvindo o cast não sabe, o Bison, o personagem, aquele Bison, não são todos os Bisões que são o mesmo personagem, viu? É outro corpo dele, né? É outro corpo. Cada versão do Street Fighter é um corpo diferente, por isso que ele é diferente. Não, na verdade o Bison do 2 é o corpo enfraquecido dele, não tá com todos os poderes, não. Isso, né, é aquilo que eu falei, se for levar o Kenna da história, né, não pode, algumas coisas têm que ser desconsideradas. Então, por isso que ele é tão mais poderoso lá no Street Fighter 0, né, que é antes do 2, e aí no 2 ele tá com aquele corpinho lá, meio, né... É porque o mas fala aí, qual que é o dele? Qual que é o plural de Bison mesmo, Tim Blue? Plural de Bison? É, que você falou aí. Falei? Você falou, tinha vários... Como bisões. É que é? Vários Bisões? Eu falei isso, não é? Eu acho aí que sim, cara, não sei. Vários daquele jumentinho, do ursinho, do Bison. Não, aquele é o Bisonho. Então você falou que tinha vários Bisões diferentes. E aparece que um monte de Bisões. Eu acho que vocês ouviram errado, eu falei Bisões. Ah, tá, é só zoeira. Calma. Eu vou repetir o áudio pra ter certeza. É só zoeira. Não são todos os Bisões que são o mesmo personagem, viu? Bisões. Bom, enfim. Então, era isso daí, gente. Aí depois. E depois teve aquelas questões, né, do. Do personagem, do mestre do Ken Ryu, quem lembra disso aí? Puta, tinha, cara, aquilo foi tinha uma lenda, aquilo né? Foi uma piada de mau gosto, hein, bicho? Puta, foi de uma revista, pariu. Né, o Nilson? Foi de uma revista. Foi a revista que enganou foi o primeiro, feio, foi o primeiro de abril, né? É. Super Game, o, né? Eduardo, a história? Eu recentemente vi ela num canal aí que eu acompanho no YouTube. Ah, recentemente? Recentemente. Ah, então... Na época eu não cheguei a ver essa notícia nem correr atrás não. Desse boato, não. Na época que eu via de gente, cara, fazendo, tentando fazer essa parada aí, cara. É, tudo se iniciou por causa daquela tradução errada, né, da frase do Ryu, né? É. Que o Ryu fala pro... Stunt Chance, pra quem ele derrota, Punch. Né, ele fala que só conseguirá derrotar ele se derrotar o Shenlong, né? Isso. É, que o Shenlong é o Horyug, né? Na verdade era o Shoryuken, né, foi traduzido para Shenlong, né? É, e porque agora Shenlong tá... é chinês, maluco, em chinês é Shoryug. Isso, e agora tá descendo aqui as esferas do dragão aqui perguntando, what? É isso que eu ia falar, né, cara? Se derrotar o Shenlong é foda, né, sabe, cara? Sabe como é que os caras falavam aqui? Os caras falavam bem assim, se você conseguir dar perfect em todo mundo, sem dar perfect em todos os rounds, você enfrenta o Shenlong. Eu olhava pra cara do cara, você é doido, isso não existe não, cara. Não, eu olhei na revista, velho, falei, nossa senhora. É, daí essa viagem, revista véio. Que eu não sei dizer o nome, eu não sei... Não lembro agora como é que é o nome da revista, infelizmente, mas eu vou deixar no post a revista aí, uma reportagem, né? Eu acho que era videogame, eu acho. Era de videogame, não, né? Não, a revista não, é videogame. O nome da revista é videogames. Videogame, eu acho que é videogame. Eu não posso afirmar, mas se eles... Se não era, era São Games, cara, uma das bom, duas. Bom, enfim, então a revista fez uma brincadeira lá de que o Shenlong era o mestre do Ryu e do Ken, né? Então eles até fizeram uns sprites ali modificados, ali botaram barba... Quem vê a imagem aí no post vai conciliar as imagens com outro personagem que a gente vai falar no futuro aí. Pegadinha do malandro sinistro, velho. É. E aí, com isso, né, surgiu um personagem num outro Street Fighter que foi o... Mas antes desse personagem que surgiu, vamos falar, né, vamos seguir a ordem cronológica, que teve o Street Fighter Turbo e depois... A Capcom, se não me engano, lançou o Super Street Fighter, não foi? É, isso. O Super Street Fighter, que tem os quatro novos personagens, que são a Kami, o New Challenger, então, né? Porque até aí, é. Né, Nilson, até então eram os personagens, a jogabilidade tinha mudado um pouco, mas era só, né? Não tinha nada de novo, cara, realmente, né? Eu lembro até hoje, quando eu joguei esse Super Street Fighter, falei, caralho, essa é a versão nova do Street Fighter 2. Aquela apresentação, cara. Bicho, eu ficava doido com aquela apresentação, cara. Eu acho que o primeiro que saiu era Street Fighter New Challengers ou já tinha Super Street Fighter no nome? Não, era The Street New Fighter Challenge. 2 Champion Edition. Não. E quando não, saiu não, não, aí era o Super Street Fighter 2 The New Challenge. É, The isso, New Challenge. E a primeiro versão daí... que saiu com o um especial, qual que era? É o Turbo. Super Street Fighter 2 Turbo. É o Turbo. Isso. Ah, tá. Tinha é o Ex, aquele, né? É, não, é isso que eu tô. É o Ex, né? Que tinha... Isso. Isso. Que é a que tem o Akuma. Que saiu até pra 3DO essa versão aí. Isso, é. Isso, isso. Mesmo. Bom, então vamos falar dos personagens novos, né? Que foi a Kami, né? É uma inglesa, né? Chapoca. E tem o Thunderhawk, que é um mexicano. Índio. Índio. Mexicano, índio. Né? O DJ, né? Que ele é. Da Jamaica. Jamaicano. Macumbeiro. Né? Ele ele meio que mistura kickboxing com capoeira, né? E tem o Fei Long, né? Que é de Hong Kong aí, que... imita o Bruce Lee. Completamente clone. Inspirado no Lau do Tekken, né? Que porra é essa? E o Lau do Tekken é inspirado em quem? No famoso Bruce Lee aí, né? Igualzinho, até os gritinhos. Tudo, né? Tudo igual. Clone. E esses quatro personagens aí formaram os novos aí e foram, cara, não perderam nada em carisma. É, além de tudo, né, dos personagens novos, a gente tinha Pera golpes aí. Novos também, né? Isso, alguns golpes novos e o Super também, né? Todo mundo, não, o Super veio depois, né, na versão... Quando... Na versão seguinte. Isso, é, mas a gente tinha golpes novos no Super Street Fighter, a gente tinha... Como aconteceu no Champion Edition e no Hyper Fighting... Que os personagens foram sofrendo modificações, né? No Champion Edition, por exemplo, quem já passou a ter um Shoryuken diferente, né? É, mas mais longo. No Super fica em mais evidência a diferença entre o Shoryuken de fogo, né? Exato. Então, todo mundo ganhou golpe novo, o Ryu ganhou o Hadouken de fogo, né? E assim foi. No Super ficou definido realmente que o Ryu era o mestre das magias e o Ken dominava aí os... Shoryuken, né? Isso mesmo. Ficou essa diferença. Eu não sei se vocês faziam isso, mas que eu era um moleque meio, sabe, saliente, vamos dizer assim. E quando eu dava rasteira na Chulin, se você dava rasteira na hora certa e apertava, claro, nos videogames isso, né? No fliperama não tem como. Se você dava rasteira na Chulin e apertasse na hora certa, aparecia a bichinha rachada igualzinho, maluco. Você olhava e falava, eita, caralho. A Camila, a mesma coisa, dava aquele flash kick, aí apertava, dava o flash kick e apertava, aí via a bundinha dela partidinha. Eu falei, só dava Neilson pausando o jogo, igual, largando o controle e sapecando. Fazia igual o cara lá do... Ai, que delícia, cara. É, mas a gurizada já tava faceira com a Chun-Li já bem antes do Super, né? E aí quando veio o Super, veio a Kami pra sensualizar geral, né? A mão de dar Horiyugo chegava a tremer, cara. A Kami com um fanservice danado. O cara saía do fliperama e chegava nos dias com a mão inchada. Tá que pariu. Ai, ai, ai. Então, gente, logo depois aí surgiu eu acho que o último personagem aí da versão de Street Fighter 2, que foi o Akuma, né? Baseado naquela história lá do personagem secreto, né? Na verdade, a lenda foi tão forte que até a própria Capcom gostei. Vou fazer um personagem que vocês queriam. Exatamente. É. E, inclusive, até pegando um pouco da história, né? Porque na revista diz que se tu fizesse aquele macete lá de matar não sei quantos, invicto, não sei o que, não sei o que lá, e aí o personagem pegava o Bison, tirava o Bison fora da tela e lutava apelo, contigo, não sei apelo. O que. Apelo! É, e aí o que aconteceu foi que o Akuma, né, veio, deu aquele golpe que ele escurece a tela, né? Tela branca. É. O Raging Demon. No Bison, larga ele no chão ali mesmo e começa a luta. Viu, Eduardo? Aí, ó, aqui nesse jogo já desconsidera o Street Fighter 2, porque tu não luta contra o Bison no final. O canon da história passa a ser esse. É o Akuma que derrota o Bison. Sinistro, hein? Cara. Sinistro. Ouviu? ele acha que mas como assim o... Eu não lembro de ter visto isso, não. O Super Street Fighter 2 Turbo, onde o Akuma aparece, faz desconsiderar a história do Street Fighter 2, que no Street Fighter 2, o vencedor do campeonato luta contra o Bison. Só que no Super Street Fighter 2, a luta verdadeira, o Akuma derrota o Bison e tu luta contra o Akuma na final. É, cara, mas pra matar ele não era pra qualquer um, não, hein, cara. Entendeu, eu consegui enfrentar ele. Mas você luta e ganha? Não, você aí é opcional você lutar, ganhar ou não. Acho que é mais pra perder mesmo. Rapaz, que um dia eu consegui fazer, acho que você tem que conseguir matar com pelo menos 3 ou 4 perfect e não perder nenhum round, não pode perder round, e matar com especial sempre. Eita! Eu consegui fazer, quando eu enfrentei ele, eu consegui matar um round só. Ele começou uma apelação, a dura em cima, rasteira, falei, caramba! Você nem encosta nele, bicho. Uma apelação do caramba, bicho, você não consegue fazer nada. É, e ele era mais rápido, né? Tinha magia no ar, era tenso. Nessa a gente não mencionou anteriormente, mas é nessa versão que tem o super, né? Todos, cada personagem tem um super. É, o super move e o super combo. É. É. Sabe que foi aí que a primeira vez que botaram o super, especial no Street Fighter. No Street Fighter, aí é que nasceu a barra especial, né? Só que eu lembro que eu fui jogar na máquina uma vez, essa versão, o carinha chegou e escolheu o Akuma. Eu falei, cara, como que você fez isso? Ele não ensina, não. Eu falei, cara, que filha da puta, velho. Eu sei que como é que escolheu o Akuma, eu não lembro. Eu sei que ele ia em cada você personagem assim. Você partia pra cima. É, ele ia em cada personagem, ele apertava o botão em cada personagem e depois botava em cima do Ryu e apertava outro botão, aí dava. Aparecia a sombra preta do Akuma, aí jogava com ele. E ele era apelão, cara. Mesma coisa, apelação do caralho. Tinha nem graça jogar com ele. É muito desequilibrado, bicho. É. E essa foi a última versão do Street Fighter 2, né? Definitiva, inclusive com o Kenan da história. É, mas olha aí, olha quantas na verdade, a definitiva veio depois numa compilação aí que saiu pro Xbox e pro Play 2. Aí que foi a versão definitiva mesmo. Não. O jogo é esse. Do jogo é esse, né? Tu compra essas compilações aí, tem todos os jogos, mas o jogo é o mesmo. Que no caso seria a de 92, não, a de 91 até 94. Isso, mais uns adendos. É, tem a inclusive a que você tá falando aí, Edu, provavelmente é aquela que vem, que você tem todos os personagens pra escolher, mas daí você pode escolher a edição deles, né? Isso. Tipo a 2. Não é de aniversário, não, essa. Mas só que isso daí é outra coisa, né? É outra coisa, claro, né? Outra coisa. A história do jogo é a mesma. A história, a versão oficial do 2 acaba nesse aí que você falou. Nesse daí. E em 2012, eu acho, 2009, eu não lembro, quando saiu aquele Street Fighter HD Edition. HD Remix, né? Remix. Porra, muito bom isso aí, cara. Que é o Street Fighter totalmente na essência, com as caracterizações perfeitas, exatamente iguais, né? Uhum. Só que com os personagens estilo mangá, né? É desenhadão. Desenhado, é. E perfeito. O único contra que eu tenho desse jogo é que tiraram os bônus do carro, do negócio, só isso. Mas eu acho que já não tinha já no Super. Não, só um detalhe. Tinha? Tinha. No eu Super tinha ainda. Tinha. Um detalhe aqui, o HD Remix saiu em novembro de 2008. Poxa, é antigo pra caralho. Eu comprei ele em 2009, isso mesmo. Eu tenho ele aqui também. E é exclusivo de console até hoje, hein, cara. Acho que não tem pra PC não, cara. É, arcade. É, ele é da Plus e da... É, ele não tem pra PC não, cara. Não tem não. Foi bom, cara. Cheguei a jogar online ele um pouco. É, ele é bom. Ele não é a minha versão preferida do Street, na verdade. Ele é bom, mas eu ainda prefiro o Turbo Hyper Fighting, ó. Pra mim é um... Inclusive, Edu, essa versão que tu falou aí do... Das versões diferentes que tu podia escolher e coisa e tal, sabe? Já tinha pro PlayStation já. É, pro Play 2 e pro Xbox. É, Play 1 tinha. Eu lembro que no Play 1 eu joguei com um amigo meu. E aí eu sempre pegava o... É o Collection. Isso, eu pegava os personagens do Street Fighter 2. Ele ficava puto comigo que eu ganhava dele. Porque quando não tem Super, o cara se concentra em lutar. Não fica concentrado em tentar acertar o Super, tá ligado? Especial, né? Sim. É verdade. E aí eu ganhava dele e ele dizia que os personagens do Street Fighter 2 tiravam mais energia do que o normal dos outros. Cara, né? se agarrava em qualquer coisa, o penoso mesmo. É, pra justificar. E esse meu amigo, ele deve estar ouvindo, né? Ele é ouvinte do MachineCast, né, ô Roberto? Tá seu ouvindo, penoso. Né? Ele perdia e dava soco na parede, quebrava a parede. Caraca, chupa essa maçã. Perdia pro Tibu e ganhar de quem, meu amigo? Nossa. Então, justamente, ele tentava ganhar de quem, só que ele perdia. Eita, que pariu. Nossa, e o Carlos senhora, Alberto manda um abraço pra você. Caralho, demorou. Véio, foi inevitável. Caralho. Esse cast demorou aí agora, essa caralho, pra sódia vir. Ele, é, velho. E aí, gente, qual é o quem estádio... Quem não ia falar do Ken no episódio Street Fighter, velho? Tá, que eu tô, tá. Qual o estádio favorito de cada um, hein, Neus? Do Gaio. Eduardo, qual é o estádio que tu mais gosta, Eduardo? O da Chun-Li, cara. Eu acho massa o povo andando atrás da cidade ali, enquanto você tá lutando na rua ali, coisa e tal. Dá a sensação mesmo de Street Fighter, saca? É, e aquela rua, se eu não me engano, essa rua aparece no Final Fight 2, né? Eu acho que sim, com direito a Chun-Li no fundinho. É, isso, aparece. Exatamente. Eu acho que no Final Fight 2 a gente passa por ali e ela tá lá comendo. Um dos primeiros easter eggs de videogame, cara. Pior, né? E o teu, Spider? O meu era o do Ken, cara. Eu gostava muito daquele cais do porto, os barcos ali, a galera, tipo... um pouco o que o Edu falou, né, cara? Acho que tinha bem o espírito de luta de rua, né? O cara tava ali no porto, apareceu um cara, vamos lutar, e é isso aí, entendeu? Não importa o lugar, vamos aí. E quem é que sabe... Olha só, quem é que percebeu isso na época? Não é agora. Quem é que percebeu na época que o estádio do Ken é o mesmo do estádio bônus do carro? Do carro? Ah, cara, isso aí já percebi na hora, pô. Na hora eu dá pra na perceber, época eu não, cara, percebi, não. É? É, eu agora achava uma que certa tá falando, semelhança. Que eu tô ligando pontos também. Na época eu não... Na época eu não... É o mesmo cenário, só que sem o barco no fundo. Edu, eu não ligo não, que não percebi, porque é doido mesmo. Agora o doidão ali, porque eu acho que deu mole mesmo. Porque eu da primeira vez já falei, ó, é o estado do Ken sem o barco atrás. Ah, e o dos barril, dos tonel de fogo lá, de quem é? Do Zangief, né, cara? Do Zangief. Aí, só os do barril caindo lá na coisa que eu não sei de quem é. Acho que não tem, né? É criado. Ah, aquele acho que é... É criado, aquele lá é criado. Ele é criado, é. O Zangief que era difícil, porque de noite, né, cara? Quando ele luta com o Zangief é de noite e os barril é de dia, aí não dá pra perceber. Mas enfim. Então tá, então o meu favorito é o do Blanca. Até hoje, eu gosto de ver a cobrinha pendurada enrolada. Ah, olha aí, olha aí, olha aí. Não me surpreendo. Por que não me surpreendo? Legal, cara, legal. Agora você pode zoar o Edu, que eu deixo. Pode zoar ele. Pode zoar. Até hoje eu me lembro, cara, do Blanca num programa do Silvio Santos, que eu não lembro. Era um programa de competição, tinha um gurizinho lá. E eles estavam conversando sobre o Brasil, não sei o que, não sei o que. Daí o gurizinho, se achando maioral, falou: é, porque o Brasil é representado por um monstro, né, no jogo do Street Fighter. Aí o Silvio perguntou: o que é? Ele falou: é que o Brasil é representado por um monstro, né? E ele mal sabe que o Blanca nem é brasileiro. Nossa, ele caiu na Amazônia, mas brasileiro ainda não. Eu acho que ele é americano. Ele é americano. Eu não lembro agora. Pra mim ele era brasileiro, cara. Não, ele não é brasileiro, não. Não era? Não, ele foi criado na selva amazônica. É. Mas ele não é natural, é verdade, do Brasil. Edu, você tá certo. Inclusive, né, como a gente já falou em outros casts aí, inclusive do filme do Street Fighter, né? Nossa, tem senhora. O filme do Street Fighter e tem alguns desenhos do Street Fighter que fala aí que o Blanca é o Charlie, né? O Nash. Isso. Ah, é. Amigo essa do lenda Gaia, também, né? Na verdade não é lenda, ela é adotada pelos americanos. Nos americanos, na versão americana, o Gaion, o Nash é o Blanca. É o Charlie. E então, gente, vamos passar agora para trilha sonora. Músicas favoritas de cada um aí. Eduardo, qual é a tua música favorita do Street Fighter 2, Eduardo? É o do cenário do Ryu, cara. Eu acho do que Ryu. É do Ryu. Tem um assoviozinho na música mas ali. Mas é uma música, cara, mais sóbria, né, cara? Sim, velho, mas ela é uma música bonita, velho. Ela é triste, não sei, é melancólica. É, é uma parada mais sóbria, assim. E a música de encerramento da Edinho do Ryu também é legal, né? Sim. É massa. Bem triste. E, Ricardo, fala aí, tua música favorita. Então, cara, eu gostava muito da do Ken, que era mais pro rock, assim, né, cara? É muito louca mesmo, cara. É, eu gostava muito do Ken, cara. Já começava na quebração já, cara. É, era massa. Eu gostava bastante. Negócio é rock. Cara, Neilson, fala aí, Neilson. Eu gosto da fase do Guile, da música do Guile, porque marcou muito, cara. Aquela música, tem até um vídeo no internet que os caras falam que aquela música combina com tudo, e é verdade, os caras botam zoeira, coisa séria, aí começa, rapaz, o ritmo aí, vai um vídeo aleatório no fundo com a música do Gaia, bicho, né? Cara, eu ri tanto que eu caí no chão, comecei, a barriga começou a doer, tinha tempo que eu não ria daquele jeito, maluco. E tem um outro canal, Nilson, que tem um cara que faz as músicas vários jogos, inclusive a do Gaion, né, do cenário do Gaion, com as armas do Battlefield 3. É, mas dá certo, cabe qualquer coisa aquela música. Não é tocando de fundo a música, ele faz com o som das armas, ele faz a música. Outra porra! Eu vou deixar o link na descrição, aí e aí vocês conferem lá, é bem legal. Aí é true mesmo, hein. Caraca, hein. A música que eu mais gosto, né, já foi dita, então eu vou pra quarta música que eu mais gosto, né, que as três primeiras já foram mencionadas, né, que é a do Vega, né, a do Vega é legal. Que aquilo lá é um... Essa aí é antiga, né? Então, é uma música espanhol, cara. Esqueci o nome daquela porra. Né? Dos filmezinhos, né? É, música espanhol. Como é o nome daquela música lá, cara? Bolero ou não, né? É muito rápido a música. É bolero, não. É muito rápido pra ser bolero. Flamengo? Caraca. Flamengo é um estilo de dança, não é? É. Aquilo lá é uma música espanhola, cara. É muito rápido ela. É, eu acho que é, porque ele é um toureiro espanhol, então de repente é uma música espanhola, vai ver, vai ser. Mas assim, a do Blanca é muito legal também, né? É assim músicas... não, pô. As músicas dos dois, todas elas são legais. É marcantes, assim, cara, é muito marcante as menos músicas. Menos a do Dalcin, cara. Dalcin é enjoadinha mesmo, cara. É, que eu menos gosto do cenário do Dalcin, porque aqueles elefantes... Que coisa chata. Que isso? Que isso, Celebrão? Que isso? Cenário de sacanagem. Quem tá com a tromba na boca que aí? Que porra é essa? Porra é essa, bem dessa. Ai, ai, ai, ai, ai. Bom, então agora vamos para as partes das curiosidades. Quem é que tem alguma curiosidade legal aí, além das que a gente já falou? Ah, fala aí, alguém. Acho que já foram todas ditas, né? Já foi muita. É. Como surgiu o Hadouken de fogo? Quem é que sabe dizer? Ah, eu sei que por causa de uma limitação que você ficava dando Hadouken direto, aí saiu de fogo. Mas não era por causa que saiu de fogo, aquilo lá era um bug do jogo palette mesmo. Swap. É, era um bug do jogo. Aí a Capcom pegou e viu que a galera gostou, botou o Hadouken de fogo. Que foi no Turbo, né? Foi no Super, foi no Super. Não, foi no Turbo. No Turbo. No Hyper... Não, no Super já tinha um Hadouken de fogo, pô. Não, então, mas o Super ele veio do 2. Super... O Turbo é antes do Super. O Turbo Deus é antes. O Turbo é antes. O Hyper Turbo. Isso. É depois do Champion Edition. Ah, isso. Então, é isso mesmo. É, onde a Chun-Li ganhou o Hadouken dela, o né? O Shukuken, né? Shukuken! Ah, uma curiosidade. Os nomes que os golpes tinham na época que a gente jogava essa porra. Eita, boa merda. Nossa, é uma cara. Curiosidade, né? É mais uma nostalgia. Uma nostalgia. A começar pelo Tiger Uppercut do Sagat. Tiger Robocop. Que a galera chamava de Tiger Robocop. Tiger. Todo era mundo, o famoso, né, Tiger Robocop. A gente falou isso recentemente, né, no cast das locadoras, né? Então quem quiser saber como é que a gente falava os golpes aí, é só ouvir, eu vou deixar na descrição aí, nos posts relacionados, aí vai estar o cast das locadoras, lá a gente menciona sobre os golpes. E eu também vou deixar nesse post, eu deixei naquele, mas eu vou deixar nesse post, um quadrinho que o cara fez, né, com que a gente fala dos golpes, e aí tem uma animaçãozinha ali, bem legal ali. Às vezes Tiger, a gente, Robocop. A gente às vezes fala assim, hein, dos jogos e tal, mas a gente sabe a importância que Street Fighter 2 tem pro assim, o... Como é que eu posso dizer? A importância que ele tem como jogo de luta, porque se não fosse ele, vários outros jogos não existiriam, cara. É, o Street Fighter 2 foi padrão pra muitos outros. Exatamente. Né? Os outros até talvez existiriam, cara, mas... Era vai saber muito... como seriam, né, cara? Mas o Street fez escola. É. Os outros jogos que vieram depois usaram a fórmula. O negócio, ele veio igual o caminhão abre alas mesmo ali, velho. Veio quebrando tudo. Pá! Quem veio, veio seguindo a onda atrás. Exatamente, porque o principal motivo e a principal característica disso, do Street Fighter 2, ser o padrão pra todos os outros games, é o seguinte. Como é que se fazia pra dar uma magia do Kyo, do King of Fighters? Meia lua, todo mundo fala meia lua Hadouken, pra trás. Dá Hadouken, dá Hadouken. É. O primeiro golpe que tu tenta dar em qualquer jogo de luta é um Hadouken. Mas Hadouken. A gente não pode falar porque foi o mesmo criador, né, cara? Aí é foda. Não, é o mesmo criador? É, ué, ele criou o Fatal Fury. Ele fez Fatal Fury. Ele fez o Fatal Fury, mas Fatal Fury tem... Os bonecos, a maioria dos bonecos Fatal Fury tá onde? No Fatal Fury. Não, também tá no Tekken Fight. Também tá no King of Fighters. Só os protagonistas. Né? Mas a maioria tá no Fatal Fury, mas não, tudo bem. Não, eu sei, mas aí você é foda, né, bicho? Você é foda. Pô, você falou mal pra caralho aí, né, velho? É, a maioria dos personagens tá no Fatal Fury. Pode procurar aí. Vai procurar, pá. Uai, Fatal Fury tem 8, King of Fighters tem 4. Muito. Tem algo errado aí. É ser óbvio demais também, né? Puta merda. Realmente, Street Fighter foi padrão pra praticamente todos os jogos, né, cara? E uma coisa que eu queria dizer é que o Street Fighter 2 deixou os outros jogos mais difíceis. Porque os jogos não queriam copiar 100% dos golpes, né, que teoricamente era o mais básico. E aí começaram a criar outras maneiras de dar os golpes, de dar os especiais, e se tornaram extremamente difíceis. Mas sempre tinha um personagem que dava Horyuga e Hadouken. Ah, sim, sempre. Tipo, por exemplo, o Terry, né? O Terry, pra dar os golpes dele, é mais ou menos que nem do Gaion, né? Eles poderiam botar que nem do Ryu, mas eles tiraram. Mais pra frente tem, né? Mais pra frente ele muda, né? Mais pra frente eles mudam e coisa e tal. Mas especificadamente eu queria ser... focar no, por exemplo, no Guise, né? O Guise, como é que é o especial dele? Nossa. Meu Deus, segura, cara. Segura em diagonal pra trás, pra baixo. Jesus. Coloca em diagonal pra frente. Tá. Depois bota pra trás de novo em diagonal pra baixo. Depois bota... Puta que pariu. Aquilo é mais difícil do que fazer o macete do Tomb Raider do PlayStation 1. Que era lembrei de uma curiosidade meio besta, né? Mas que a gente, todo mundo fazia na época, quando ia jogar pro Super Nintendo, que é o código lá pra escolher o mesmo personagem, né? Ah, no World Warrior, né? No World Warrior. Eu não sabia disso. Tinha isso? Tinha. Sério que você não sabia porque disso? Porque não sabia. O World Warrior não tinha como escolher os mesmos personagens, não, o Team Blue. Nos Super Nintendo. Não tinha como esconder, não. Não, que não dava pra escolher, eu sei. Justamente por isso que eu fiquei surpreso de você dizer que tinha um código pra dar. E daí tinha o código que você fazia lá no logo da Capcom, que é pra baixo L, pra cima R, Y, B, X, A. Oita, porra. Eu esqueci, mas eu fazia esse macete. É isso aí. O único macete que eu lembro até hoje... Eu sabia, eu apaguei da memória. Cara, que eu fiz esse código. É, o único macete que eu lembro até hoje é aquele do contra de 30 vidas lá, que aquele lá não podia fazer, tinha que fazer pra zerar, né? Mas aqui esse valia pra vários jogos, né? Esse era bom de decorar. Ah, o Konami Code. É, o Konami Code. Despacito pra baixo, traz frente a CBA. É, eu me lembro desse aí pro cachorro. Eita porra. Enfim, esse aí, quando saiu o código, era a sensação na locadora, né? Caraca, agora dá pra escolher o mesmo personagem. Aí tinha o Ryu, quem era igual, dos dois escolhiam o Ryu. Então, gente, eu acho que é isso aí. Muita coisa provavelmente ficou de fora. Como vocês sabem, nós somos muito mais entusiastas, mas a gente fez aí uma breve pesquisada aí para não ficar falando apenas, né, sobre o que a gente gosta, não gostava, enfim, para de repente ter alguém novo aí que não conheceu o jogo, não era da época, enfim. Quem quiser mandar mais curiosidades, mais informações, corrigir, manda e-mail pra gente, manda, pode comentar no site, né? Deixem as suas impressões aí, o que vocês acharam do site, enfim. É, pode mandar pra gente aí que a gente vai responder. Antiblu, nos sites, diga. Nos sites em 3 por 1 real eles querem comentar, né? Aqui quando tem um conteúdo foda, os caras ficam enviadados. Eita, eita. Com certeza Street Fighter 2 aí, nos dias de hoje, em outros podcasts aí, tá num... Né, o... Isso. Caralho, aí era muito direto. Eu acho que vai ter pip aí, né? Caralho. Deixa, melhor botar um pip que é muito direto. Eu não falei tão direto assim, mas deixa abaixo. Bom, gente, então, essa semana que passou não teve cast, não teve leitura de e-mails na anterior, por causa do feriado, enfim, né? Ficou difícil de fazer as coisas, mas... Hoje a gente vai ler aí e-mails e comentários aí referente ao episódio 17 também. Então vamos começar aqui agora com as despedidas. Eduardo, muito obrigado, Eduardo. Bom, cara, eu que agradeço aí estar gravando com vocês mais uma vez, falando sobre um jogo que eu gostava muito quando eu era mais novo, jogava pra caramba. E, cara, senti muita falta de todos vocês aí, de estar gravando, de estar participando com vocês, e tamo junto de novo. E é isso aí. Certo. Aí tá cantando aquela música do Iron Man, I'm running free, yeah. I'm running free. Bem-vindo de volta, Edu, bem-vindo de volta. Obrigadão, meu cara. Neilson. Tchau e benção. Spider! Cara, valeu novamente aí. Bom que a gente conseguiu gravar. Infelizmente não temos o nosso amigo Zu aí pra gravar com a gente, né, cara? Que é uma pena. E, pô, Street Fighter 1, 2, esse jogo aí mudou muita coisa, cara. Como a gente falou aí, criou padrões. Eu joguei muito, ainda jogo até hoje. E é isso aí. Valeu. Até mais. Cara, isso que tu falou é verdade, né? Não tem quem não dê uma revisitadinha no Street Fighter em cima do mesmo 2, né? Não eu tem, boto, cara. Eu não boto tem. Um volta e meia. Aqui a fomeagem é mais de 8 mil, filho. Ah, volta e meia, cara. Volta e meia. Bom, então eu vou me despedindo aqui. Muito obrigado aí a vocês que sustaram a gente aí nesse episódio muito nostálgico aí sobre Street Fighter 2, né? Ainda tem mais Street Fighters pra falar aí, né? E se você acha que vai demorar pra aparecer Street Fighter de novo, eu vou deixar uma dica pra vocês aí, não vai demorar muito não. Fiquem ligados, não percam o próximo episódio que vai ser nostálgico pra cacete, hein? Certo, gente? Então, muito obrigado aí pra vocês que ficaram aí comigo essa noite gravando e até a próxima viagem no tempo. Tchau! E-mails e comentários. Fala, gente! Estamos aqui para ler uns comentários, né, gente? Porque e-mail hoje em dia tá que nem carta, né? Ninguém mais manda. E junto aqui comigo, Felipe Zu. E aí, mano? Tamo aí, né? Vamos ler aqui essas mensagens, porque e-mail é bom tirar até do site, que ninguém manda nessa coisa. Ninguém manda, né? Só ocupando espaço, né? Junto comigo e o Felipe aqui, o Eduardo Filhote. Fala, galera. Tamo aí. Vamos ler essa maçã. Certo, gente. Então vamos lá. O episódio de hoje do Street Fighter aí foi bem comprido, então vamos, né, começar a ler aqui pra não ocupar muito espaço. Então, okay. Felipe, pode começar a ler aí, Felipe. Ó, o primeiro comentário que a gente tem aqui é do Facebook, é da Exane Flor. Ela fala que adorei o cast, é sempre muito bom ouvir vocês, mas esse me fez viajar no tempo. Só acho que tá faltando a participação de uma mulher. Esse cast seria hilário se tivesse uma participação feminina. Pô, a gente tem um Edu aí, né, velho? Mas ele não quer fazer a cirurgia, velho. Porra! Ainda não é considerado, né, Felipe? Mas, ô Exane, vou mandar um recado aqui pra você. Se juntar o Edu com o Tim Blue, dá pra sair uma mulher, né? Um gaúcho e um... É, vai tomar... Nossa, mãe, cara. Deixa estar. É porque não tem mulher que gosta, não, velho. Tem que falar a mesma merda com a gente aqui. Aí fodeu, velho. O próximo comentário que a gente tem aqui é do Carlos Nani. Aí ele diz aqui o seguinte: a lenda do carrinho de rolimã que eu ouvia era que um garoto perdeu os testículos em um acidente em que o prego foi deixado virado pra cima. Dói até hoje só de imaginar os testículos do rapaz espalhados pelo asfalto. Caralho! Tu tá louco? Já sai a omelete, meu patrão. Tu tá doido? Ai, eu cheguei a passar mal quando eu li isso daí. Tá doido, velho. Queria ver alguém andar de carrinho de rolimã depois de escutar uma dessa. Não, não. Botava fogo nos carrinhos de rolimã em praça pública. Tá maluco. Tá louco. Então eu vou ler o próximo comentário aqui, que é do Guilherme Ferrari. E aí? Muito bom o podcast. O Marcos Daniel comentou lá no Fliperama de Boteco, comentando com um assunto tão clássico. Certo? Eu fui comentar lá no podcast dele lá, sobre um cast que eu ouvi dele sobre o Twisted Metal e Vigilante 8. Muito bom o cast. Gostei bastante. Nossa. Tá o link aí na postagem pra quem quiser entrar lá no Fliperama de Boteco. Que lista interminável de coisas. Eu sempre pedia um relógio calculadora pra minha mãe. E ele perguntou se a gente lembra do estojo automático. Transformer, pô. É o Transformer, né? Ele disse que não lembra de ser esse nome, né? Mas tudo bem. Não, a gente apelidou quando era grande mesmo. Certo, Felipe, lê aí o próximo. O próximo comentário que a gente tem é do Luiz Sérgio Adriano Júnior. Nome pequeno, né? Então vamos lá, ele fala aqui: cara, Bala Soft quase matou minha irmã mais velha. Eu quase ia morrendo, pô. Lembro que depois que passou a tensão, eu tirei sarro pra caralho dela. Isso é típico, né, velho? Eu também não deixaria passar, não, velho. Aí ele solta uma gargalhada aqui: mandaram bem, galera. Uma pena a trupe não está completa. É, fazer o quê, né? A gente tá com esses probleminha aí da galera tá se desencontrando no final de ano, mas vamos ver aí. Faz parte. Então o próximo comentário aqui é do Thiago Ramos Melo. Olha só, grande Thiago. Lá do... Grande Thiago. Do Zapcast. Uma das lendas daqui, né, velho? Isso. Os comentários. Uma das lendas. E ele mandou um e-mail no comentário aqui pra gente. Pô, véio, não fala isso. Vamos não, lá. Pô, Edu, porque a galera fica com... Não quer nem comentar mais, velho. Aí não manda e-mail já. Aí a galera para de comentar. Não, mas é massa, velho. Esse aqui é maneiro de ler também, ó. Eu também acho maneiro. Só não diga que é uma bíblia, senão os caras diminuem aí, ou então diz. Não, então. Por isso que não é uma bíblia, é um e-mail. Tipo aqueles comentários assim: bom... Aí, tá bom. First. Então, vamos lá. Ele diz aqui o seguinte: salve Machines, Urubatã e agora o Zupão. Mais um cast para relembrar de coisas que adorávamos e falar das façanhas que fizemos nos bons e velhos tempos. Eram tantas coisas que apareciam que era questão de sobrevivência capitalista ter os produtos mencionados e mostrar para todo mundo que tem e rir dos outros que não tem. Tipo, momento Kiko, né? Verdade, o Kiko ensinou bem a galera. Um dos brinquedos que vocês falaram nesse cast e tive com muito orgulho era o futebol da Gulliver. Tinha uma mala com dois times e o campo com trave, placar e tudo completo. Era uma briga a nível de gangues de Nova York para disputar o jogo. Eita. As bicudas a la Roberto Carlos, o jeito romano para colocar as peças no campo, aquele filho da puta que quebra a peça, principalmente a perna, puta, e fala que foi de propósito. Roberto Carlos não tinha nesse jogo, todos eram destros. Não tinha, mas era o que ele tá falando é o tipo do pé, que era redondo, era um bico, era como se fosse um bico. Pra dar trivela. Eu acho que era da força da também, trivela, né, cara? Da trivela o Roberto Carlos metia bomba, né? Então, como ele era rechonchudinho, o pé, ele batia de frente, como se fosse com o peito do pé, assim. Meu irmão, era um bico da porra, era uma bomba mesmo isso aí, velho. E disputados e demorados jogos que enfrentamos com os amigos da nossa rua. Outra coisa que lembrei muito, que foi a primeira droga que usei, ainda menor de idade. Calma, estou falando do mimeógrafo. Cara, pense num momento em sua escola nos tempos do primário, quando a professora pega a máquina e começa a tacar álcool e aquele papel, que não lembro o nome, cartolina, que coloca dentro pra fazer as cópias do papel em branco. Esse momento, todo mundo sente aquele cheiro prazeroso e começa a ver as coisas se distorcendo e até o instante de ver pôneis. Picotes, duendes, arco-íris. E encontra o Wally do nada. O Wally. Nossa, eu falei... referência foda, mano. Eu falei cartolina, é folha de ofício. Nossa, dá um tempo de tirar cartolina. É, papel Chamex, mano. Meu Deus não, do céu. Não, cara, era... Folha de ofício. Tinha um nome do papel de mimeógrafo mesmo, que não, era aquela folha... A roxa, aquela, né? Folha roxa, isso. Era que você matriz. Batia o texto. Então, aí tinha um nome aquele papel. Não sei se era... era a gente matriz. Chamava de folha de mimeógrafo. A gente chamava de folha matriz aqui. Bicho, a gente não chamava não, a gente cheirava essas porra tudinho. Aí continuando aqui, ó. Mas era um cheiro que impregnava de tão bom e viciante que, graças a Deus, aos Vingadores, ao Black Kamen Rider, ao Chuck Norris e outras pessoas que podem ser colocadas nesses momentos... Eita! Chuck Norris já é Deus, pô, então... Não é, cara? Larguei o vício e agora tendo os outros vícios como ouvir podcast e assistir desenhos japoneses. Continuem com o projeto e rebobine essa maçã e deixa gravado no disquete pra usar no meu PC da Xuxa com Windows 98. O rei das referências. Não é, cara? Vida longa a velha máquina movida a tênis que pisca e fortificada com biotônico Fontoura. Eita, nóis, mano. Esse aí foi foda. Não, o cara é fantástico. Beba, bebe, biotônico Fontoura. Beba, bebe. Bom, então vamos passar para os comentários do site, né, do Discus. E o primeiro comentário que a gente tem aqui é do nosso querido amigo Neilson Lopes, né, que não participou do cast, né. Ele diz assim, esse cast 3 por 1 real mesmo, hein? É. Tá bom. É, fica fazendo cu dele... doce. Fica fazendo cu doce pra gravar esse trouxa. Bom, esse comentário não valeu, vamos passar aqui pro próximo e é o do nosso amigo, o nosso querido amigo Zupão. Zupão fala aqui, atenção especial para a música de fundo, hein? Arroba Team Blue, parabéns, ó. Deu o velho parabéns ao Team Blue. E ele diz aqui, acho que eu consegui perceber, foram Queen, I Want to Break Free. Música polêmica, hein? Tá vendo, Tim Blue, que eu disse que era de frango essa música? Mas não. Vocês vão olhar no YouTube aí, vocês vão procurar um vídeo que tem a Glória Maria fazendo uma entrevista com o Fred Mercury, se eu não me engano, no Rock in Rio de 84, eita, ou de 82. Tá vendo? Aí ela pergunta pra ele se a música é um hino gay mesmo, não sei o que. Ele pega e fala, ô, tem nada a ver isso não, você tá ficando doida? De onde você tirou isso? Mas a música foi tomada como um hino gay sim, cara. Dentro da comunidade gay a música é referência sim. E é tão famosa quanto a I Will Survive lá. Da Rainha do Deserto. É, mesmo que não tenha sido intenção do Fred, hoje ela é realmente... um hino dentro da comunidade gay, sim. E depois ele se revelou mesmo, não tem essa, não. Mano, você tá louco de ter colocado aquele El-chan? Puta que pariu. Puta que pariu, quase não acreditei quando ouvi aquilo. Eu que odeio o pagode. Que droga. É, o Tchan não era pagode não, mano. Pois é, cara, ele odeia tanto que nem sabe que era axé, ó. Mas foram músicas que fizeram sucesso na época. Infelizmente, ou felizmente, o Tchan fez sucesso, a gente conheceu as dançarinas, né? É, valeu, né? Valeu, rendeu umas playboyzinhas aí. Obrigado, Zupão. Zupão tá sempre junto aí. Valeu aí, Zupão. Participou do cast, mas infelizmente não apareceu pra ler os e-mails aí por desaparecer os finais de semana. Ele deve estar na praia, né? Em Santos. Foi pra Santos. Certo, então eu vou ler um recado aqui do comentário do Kian. Cara, senti o Vitor meio ressentido com as pessoas mais abastadas. Quanto ódio nesse coraçãozinho, cara. Se prepara que no próximo aniversário vai rolar uma vaquinha para comprar um tênis que brilha. É, tá bom, Kian. Obrigado, hein? Obrigado pelo comentário aí. E eu acho que é isso aí, pessoal. A gente acabou aqui. Lemos todos os comentários aí. Ah, tem do nosso amigo Spider aí, Edu. Então, ele comentou aqui o seguinte, ó. Team Blue, quero deixar aqui meu reconhecimento pelas referências do episódio. Que lista foda. Parabéns. Sei que deve ter dado um trabalhão. É, e deve mesmo, cara. Isso porque, ele deve ter escrito isso aí enquanto tava salvando alguém da vizinhança, né? Não é, cara? Ele tava lá se pendurando entre um prédio e outro lá da cidade que ele tá e deve ter acessado pelo... Da cidade não, né? A gente fala do Spider, mas fala de país que ele está, na verdade, isso, né? Isso. Não é, cara? O Spider, que eu queria deixar o crédito aqui, o Spider que foi idealizador da pauta, né? Mas infelizmente ele não pôde gravar. E a gente gravou a pauta dele sem ele, né? Mas... Vida de herói é assim mesmo, pô. É, isso aí. Obrigado, Spider. Certo, gente? Então, como o Spider falou aí, o post tá cheio de referências. Quem quiser, vai lá no episódio 17 e olha lá que tem muita, muita referência. Coisas que a gente falou. Praticamente todas... Tá intenso, praticamente todas as coisas estão no post lá. Bastante coisa, certo? Felipe Beleza. E Eduardo, muito obrigado aí pela presença de vocês aí pra gravar esses e-mails, certo? Obrigado você aí por convidar, e foi mal aí, né, velho, não ter participado desse episódio, porque eu tô virando um escravo lá no trabalho antes de tirar férias, a galera tá sugando até a alma. É, problema teu, a gente gostou. Pois é, né, velho, a trupe não fica completa. Mas no próximo tu vai, né? Na próxima tu vai. Eu espero, né? Se eu não for, vai ser bom pra vocês, pô. Não, esse não vai ser, não. É bom para o moral. Obrigado, Edu. Cara, eu que agradeço aí. Foi mal não ter participado também. Tive uns problemas aí, mas estamos de volta. Estamos preparados aí, vamos continuar gravando. E é isso que importa. O cast teve muito bom, ficou muito bacana. Cara, eu chorei ouvindo aqui a quantidade de coisa que eu tinha, que eu não tenho mais, que eu lembrando as coisas da infância. É muito bom, cara. É muito foda. Certo, então, gente. Muito obrigado. Fiquem aí com... Será que vai ter um off-topic? Ah, tá que pariu. Vai saber, né? Vamos esperar. Vamos esperar. Se vir a vinheta, porque vai ter. A Marvel autorizou. Tchau, pessoal. Até mais. Tchau. Falou. Falou. Off Topic. Locadora de RPG é dinheiro jogado fora, maluco. Nós vamos criar aquela caneca que os ouvintes deram a opinião lá no... Caralho, vão morrer com Final Flash tudo na cara. Como é que é a caneca? Como é que é o nome da caneca mesmo que eles falaram, que eu não lembro? Não, deixa abaixo. Alguém lembra o nome da RPG. Eu vou ter que falar o nome da caneca. Pera aí, só um segundo, deixa eu achar a caneca. Eu não lembro. Achei, peraí. Deixa eu só botar a única RPG aqui que eu gosto é aquela bazuca. Bazuca? Bazuca, RPG. Ah, o lança-granadas RPG. É, pô. Hã? O lança-granadas RPG. Lança-mísseis, aliás. Lança-mísseis, pô. Bazuca, lança-mísseis. Caralho. É que eu tô lendo aqui, caralho. Não tô conseguindo achar aqui essa porra. Ah, me chupa. Ah, já. Que isso, cara? Que isso? Que isso? Assim, gratuito? Do nada? Você tava falando com a gente, cara, ou você tava falando com o Rodrigo aí? Não, eu tô falando com o Team Blue Ignorante. Tomou um combo. Soco Horiyugi. Tomou um combo agora, soco Horiyugi. Não achei a bosta. Aqui, achei.